Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, e NBA pra mim só no videogame. Aqui é o JP e meu forte é penetração. Aqui é o Guga Mafra e ataque ganha jogos, defesa ganha campeonatos. Epa, isso é outro esporte, rapaz. Olá, eu sou o Cauê Moura e do Shaquille O'Neal, amigo, eu só tenho peso. Aqui é o Johnny Ken e queria deixar um abraço pro Luciano do Vale, o cara que me apresentou a NBA no Brasil. Aqui é o Azaghal e a voz do JP tá bizarra. A voz do JP tá um pitch pra baixo, cara. Eu não sei. Eu tô fazendo uma voz meio de Charles Barkley. Assim. Muito bem, Nerd, nós vamos falar sobre a NBA. Sim, Nerd, finalmente chegou nosso Nerdcast Sports anual. Anual. E a gente já falou de futebol americano, de beisebol, de um monte de coisa bizarra, mas vamos falar de um esporte que é grande. Boa, eu fiz uma piada, melhor pra mim. Mas só uma ressalva aqui, futebol americano é bizarro, não, cara. Não, é assim, pra nós brasileiros, né, cara? Não é muito fundido. Essa voz do JP, cara. Vamos falar sobre basquete depois do meio. Canelada. Canelada. Muito bem, nós acabamos para mais uma semana de e-mails e caneladas do Nerdcast. Vamos. Azaghal, hoje estamos falando de NBA. Como você sabe, os playoffs estão rolando. Sim. Na temporada atual. Já está rolando. Você já está perdendo os playoffs. E nós vamos falar aqui para você sintonizar e ver os melhores jogos do playoff no Space, Azaghal. Isso aí, no canal Space. O canal Space. A casa da NBA no Brasil são mais ou menos 3 jogos por semana. Mais ou menos por quê? Porque como os playoffs são disputados em 7 jogos, melhor de 7, né? Você nunca sabe exatamente quantos jogos vão ter. Pode ter até 7, mas eles botam na média só mais ou menos 3 jogos por semana. As partidas no Space são comentadas pelo Delano Vaz e o Marcos César. E nas finais da Conferência Oeste, eles vão ter também comentários da Magic Paula aí. Pra quem gosta de basquete, muito legal saber disso. Não perca os confrontos no Space. Se a sua TV por assinatura não tem o Space, você ligue para a sua operadora e exija o Space. Quer saber, cadê o Space? Eu quero ter o Space. Para ver os playoffs da NBA, certo? Certo. Tem link no post pra você ver o site com a programação esporte.canalspace.tv/NBA. Excelente. Não perca os jogos dos playoffs lá no Space. E agora outro recado para os nossos queridos programadores e desenvolvedores do Brasil. Olha aí, temos muitos ouvindo Nerdcast. Você que está começando, você que está no meio, você que está estudando isso, porque é uma carreira, cara, que tem que estudar sem parar. Sim, tem que estar sempre se atualizando. Sempre se atualizando. Tem muito material bom, mas traduções de livros de tecnologia costumam ser sofríveis. E aprender eficientemente com livros focados em objetivos é o ponto principal da Casa do Código, Azaghal. Olha aí. Que tem uma didática mostrando um problema prático com código desde o primeiro momento. Excelente. Você pode começar com JavaScript, com PHP, com Rails, com outras linguagens. Os caras abordam tecnologias novas em versões atualizadas, que é muito importante, de jogos a bancos de dados não relacionais. A Casa do Código foi criada pelos desenvolvedores da Kylon e do GUJ.com.br. Eles têm e-books bem formatados, sem DRM. Você sabe o que é DRM? Não. Que é aquele check que você faz online pra saber se você é o dono. Ah. Tem muitos e-books que você compra que você tem um DRM. Certo. Você tem que conectar no software do cara para saber que é seu. Pra saber que é teu, entendeu? Então eles não têm DRM justamente pra você poder ler em qualquer dispositivo, você não ficar preso a uma parada só. Legal. Preços acessíveis, R$29,90 o e-book ou R$59,90 o livro impresso. Sem contar no cupom de desconto pra quem tá ouvindo o Nerdcast. Olha aí. Cupom de 15% de desconto, válido por um mês depois da publicação deste episódio, que é... 9, hoje é 9. 9 de maio de 2014. Se você está ouvindo no dia certo, é dia 9 de maio. É, exato. Então essa promoção vale até 9 de junho. De junho, exato. De 2014. De 2014. Para você usar o cupom, basta clicar no endereço que tá aqui no post. Então você tem que dar um page view. Tem que ir lá no Jovem Nerd. E como a gente aprendeu no programa passado, a gente vai guardar o seu IP. Vai lá conhecer a Casa do Código, rapaz. E se você não quiser ouvir os e-mails e recados sobre o último Nerdcast, você pode pular o seu player diretamente para... 16 minutos e 30 segundos para o ataque. Temos muitos nerds cacete de agulha. Olha aí. Muitos nerds doando sangue, muito legal. Legal. A gente podia incrementar essa campanha de doação de sangue, eu acho. Tipo como? Assim, a gente tá tendo um grande engajamento. Uh-huh. Né? A galera realmente entende a importância e tá contribuindo. Certo. E se a gente levasse isso a um novo patamar? E incentivasse as pessoas a serem doadores de órgãos também. Olha aí, por que não? Não é? É verdade. Não precisa fazer nada, você não vai doar seu órgão e ver sem ele, não é isso? Exato. Você não precisa mandar uma foto sua doando o seu órgão. Seria um pouco extremo. Exato. Mas você pode comunicar aos seus parentes, familiares. Isso. Né? E na sua carteira de motorista tu pode botar. Pode dizer que é doador e isso. Cara, se não for contra a sua religião e tal. É porque, cara, sério. Tem pessoas que não gostam. Ok, bem. Mas se você parar pra pensar, tu não vai usar essa porra. Não vai. Tu vai estar frio, rapaz. Tu já vai ter partido dessa pra melhor, rapaz. Tem religiões que não querem. Aí tudo bem, a gente respeita e tal. Exato, mas se você. Cara, pensa, você pode salvar também muitas vezes. Exato, essa órgãos, é que é a parada maneira. As filas são imensas. Exato, cara. Né? Então, se você não tem nenhum problema religioso em relação a isso, doe seus órgãos, você vai ser enterrado ou cremado como se fosse uma fantasia vazia. Será que é isso? Eles devem encher você de palha, eu acho. Eu não sei, mas não importa. Não importa. Certo? Porque é importante você poder ajudar os outros. Muito bem. Não é verdade? Exatamente. E pra quem doou sangue e ajudou recentemente, nós damos os parabéns para Luiz Cláudio Ribeiro dos Reis. Aline Felicidade? Olha que legal. Olha aí. William Alexander, Diego Cardoso, Felipe Assad, Guilherme de Oliveira, Thiago Reis Cruz, Domingo Júnior, Peterson Peter Mota, Márcio José Martins. Por que eu fiz Martins? Martins. Será que ele é no interior? E Jonathan Santos, José Augusto e Daniel Natan. Foram juntos. Foram todos juntos. Muito parabéns, bom. Parabéns, galera. Muito obrigado. Arte dos fãs, Azaghal Positivo. Outro dia eu encontrei com um garotinho no aeroporto e ele falou, seja mais Azaghal Positivo. Então vou ser Azaghal Positivo. Artes ótimas. Todas têm alguma coisa a ser destacada. Vamos salientar algumas, mas se você não foi falado aqui, não significa que a sua arte não teve valor. Caraca, certo? Isso é muito bizarro. Azaghal Positivo. Gostei do personagem. Temos um Azaghal, veja você, feito pelo Milton Montemor. Uh-huh. Que é um Azaghal com duas marionetes, achei maneiro. Temos a cacetada de Ozobs. Olha aí. O próprio Milton fez. Temos um Ozob pelo Felipe da Silva, outro pelo Alisson Minoda e mais um por Ítalo Gonçalves. Tudo bom. Além disso, temos a camisa Flamingo, edição especial, por Diego Henrique de Jesus. Ele fez a versão soquinho com o Flamingo. Flamingo, Flamingo, Flamingo. Que trabalho que esse cara teve. Muito bom. E, por fim, não melhor que os outros, porque todos têm seu mérito. Aham. Uh-huh. Nessas artes dos fãs maravilhosas. Turistas babacas. Ah, que beleza. Por Gabriel Infante. Muito bom. Ficou muito maneiro a ilustração mostrando os turistas babacões como somos. Marcelo Barbarini, 32 anos, analista de contrato. São Paulo, olha, analista de contrato. Caraca, isso é específico. É específico. Se for uma procuração, não. Essa não é nada. É. Só contratos. Só contratos. Minha história de Ctrl V foi há mais ou menos um mês. Estava trocando e-mails com uma pessoa do trabalho e após 4 ou 5 trocas, eu reparo na assinatura dele. Atenciosamente, pelos pubianos ruivos. Não é possível, cara. Com cópia pra mim e pra 2 diretores da empresa. A sorte dele é que os diretores são gringos e não repararam. Até que eu tivesse mostrado. Depois de milhões de desculpas, a alegação dele foi que estava lendo uma reportagem sobre uma ex-BBB que tem pelos pubianos ruivos e que a Playboy pagaria mais para ela. Olha aí. Mas ele jura que não copiou nada da reportagem. Aham. Uhum. Ok, rapaz. Caraca, quem é que tem pelos pubianos ruivos? Ex-BBB, sei lá, cara. Porra. Ex-BBB? Sérgio Santos, 24 anos, designer. gráfico, não de web. Ele botou aqui, Jovem Nerd. Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Vocês falaram sobre impressos, e é com isso que eu trabalho, diz o Sérgio. Olha aí. Realmente, é a mídia mais infernal de todos para se trabalhar. Como sou o único designer da empresa, faço o trabalho de design, edição, redação, revisão e etc. E, às vezes, acontece de passar um erro. Às vezes, meu amigo, você faz isso tudo, deve passar erro pra caralho. É, muita coisa. Só que ninguém percebe, cara. É, não tem como. Você revisar algo que você fez, já é. Você faz redação e revisão, passa tudo. Gente, isso é básico. Não adianta você rever o seu trabalho que você está viciado no que você acha que você escreveu ou no que você acha que você fez. Você tem que pegar uma pessoa que não teve contato com aquilo para revisar. É por isso que existe um cara chamado revisor. Exato. E nem todo seu mão. Exato. Uma vez ainda, quando estagiário, eu fiz um catálogo para uma loja de roupas e por conta daquela maldição de estagiário, dupliquei uma página que ninguém na agência percebeu. Opa! O arquivo foi para a gráfica, rodou, foi distribuído em todas as lojas da marca. Isso dói, cara. Isso dói muito. E até então não teve problema, diz ele aqui. Quase uma semana depois, o rapaz do comercial da agência viu o erro e fodeu. O imbecil, diz ele, o imbecil do dono da agência, ligou pro dono da loja, que nem sabia do problema, e relatou o que houve. Como era a época de Copa do Mundo, nós oferecemos de rodar uma tabelinha da Copa, personalizada, com a identidade da loja, para compensar o erro. Tudo resolvido, certo? Só que não. A tabelinha foi aprovada, revisada, rodada, distribuída, e depois de 2 dias, o comercial da agência veio novamente apontando um erro na tabela. Ah, caraca. Dizendo que foi o filho de 6 anos que encontrou o erro. Bem na parte das finais. Ah, meu Deus. Como o Brasil passou longe de chegar na final, essa porra ficou assim mesmo. Que excelente. Mas o teu chefe não é imbecil, ele tá certo, cara. É, porra. Ele agiu correto. Ele, assim, se você fez a tabelinha, o problema era você, cara. É, que errou o catálogo e errou a tabela. Mas o cara tá acumulando emprego dos outros lá, cara. Então também sai fora. É difícil, cara. Eu já fiz tabelinha no hotel que eu trabalhava. Tabelinha da Copa? Fiz. Sério? Fiz. Você distribuiu pros clientes? Dava pros clientes. Que beleza. Tabritz Vivekananda, 28 anos, designer 3D numa empresa de decoração de festas, eventos, baladas, etc. Curitiba, ela botou Paraná. Designer com aspas. Ela botou designer com aspas, é verdade. Designer 3D numa empresa de decoração de festas. Não sei. Curioso. Vamos ver. Será que ela faz aquelas animações meio abstratas que fica no telão? Sei qual é. Designer 3D, entre aspas? Vamos ver. Explicando rapidamente as aspas da palavra designer, olha aí. Olha aí. Eu não sou designer de formação, então não tenho direito de usar esse título. Oh, você pode falar que você é design. Eu sou design. Muita gente usa isso. Mas você sabe que isso não importa para as empresas, então whatever. Ela tá certíssima, cara. O designer, ele tem isso dentro de si. Não importa se ele tem um diploma ou não. Aliás, as empresas querem mais é ver o portfólio das pessoas do que o diploma. Ainda mais que o teu diploma tá no lixo. Né? Vale lembrar. Como muitos dos casters lembraram do seu passado como web designers e suporte técnico, lembrei de alguns casos que passei quando trabalhava como suporte. Meu primeiro emprego foi como suporte, numa escola de informática, onde eu tinha feito o curso de manutenção de computadores e redes. Será que é um homem ou uma mulher? Tabritz. Eu não sei. Eu acho que é um nome extremamente... E o pior é que designer não diz se é homem ou mulher. Exato. Né? Eu acho que Tabritz é um nome feminino. Eu acho que esse é o nome. É uma pessoa que curte a parada holística. Esse não deve ser o nome verdadeiro dele ou dela. Tabritz. Olha, eu não sei. Vivekananda. Vivekananda. Cara, isso é coisa de nego que adora essas paradas de yoga. Sabe qual é? Sexo tântrico e muda o nome? Bom, vamos tentar descobrir. Eu acho que é uma menina, tá? Pelo Tabritz, eu acho. Ok, vamos ver aonde vai levar isso. Vamos ver? Porque você tá achando que o... Eu acho que é um cara. De suporte não seria uma menina. Não, não tô dizendo isso. Só o nome me deixou dúvida. Vamos lá. É o que eu tô dizendo. Certo dia, estava na sala do suporte, como todo bom estagiário... Ah, então, cara, jogando acertei. CS. Acertei. É, bom. Jovem Nerd passou a mão na bunda do cara. Não passei a mão na bunda de ninguém. Chegou na night, puxou o cabelo da menina, homem, quando virou tinha barba. Tabritz é homem, então. Ok. Quando a gerente de vendas liga no ramal bufando desesperadamente, pois tinham deletado o seu Windows. Caraca. Ok, respirei fundo, fui até a sala dela. Enquanto ela ficava dando mil desculpas e tentando botar a culpa em alguém por não aparecer nada na tela e o computador aparentemente estar ligado e tudo normal, nesse momento eu percebi que o monitor da infeliz estava desligado. Na hora em que liguei o monitor, vi a cara dela ficar branca e se tivesse um buraco pra ela se enfiar, ela teria se enfiado. Uns anos depois, já formado em tecnólogo... Aí, é um cara mesmo. Tecnólogo em rede, é. Tá vendo, Jovem Nerd? Você não pode julgar, cara. Ué, eu não julguei é não, cara. Eu só achei Você falou, é uma gata. Não falei nada disso. E trabalhando de suporte numa revenda de celulares, recebi a ligação da gerente da loja de Colombo, região metropolitana aqui de Curitiba. Muitos detalhes. É, pois é. De que o computador do caixa estava sem internet e não tinha como usar o sistema. Pra evitar o deslocamento do centro de Curitiba até Colombo, pedi pra ela por telefone fazer alguns testes e até mesmo verificar se o cabo estava conectado corretamente, tanto no PC quanto no modem, etc. Bom, nada funcionou, então eu tive que pegar 3 ônibus pra chegar até a loja. Chegando lá, a única coisa que eu tive que fazer foi plugar a porra do cabo direito. Sendo que ela, teoricamente, tinha feito como eu pedi no telefone. Não fez, cara. Quando você liga pra GVT ou pra NET, você tira os cabos do modem? Tu tinha que perguntar pra ela se fez o tlec. Fez o tlec? Tinha que mandar soprar. Tira o cabo, sopra e encaixa de novo. Exatamente. Por histórias como essa, que mais ou menos em 5 anos eu cansei de ficar resolvendo problemas de usuário e resolvi mudar de profissão, comecei a estudar 3D para futuramente trabalhar com games. Esse mês me formo numa pós em animação digital, também dou aula de 3D para maquetes e modelagem básica de personagens, que espero nos 2 próximos anos entrar no mercado de games. Olha aí, ele está seguindo uma história. Olha só, e se não der certo, ele pode dar aula de yoga. Johnny Ken, deixa eu fazer uma pauta, porque você é um amante da NBA. Aliás, todos aqui são... Não, Paulo, eu também, não. Guga, eu não sou. JP, gosto de todos os esportes. Eu gostava só na época que tinha Michael Jordan, essa galera. Então, eu sou época, da moda, eu sou mainstream pra caralho. Eu sou novatão, hein? Eu tô aqui representando a cota dos que chegaram agora nos primeiros playoffs, hein, cara? Verdade mesmo. Olha aí. É que era legal que antigamente o esporte da moda era futebol, então só passava futebol na TV, né? E de repente o Luciano do Vale trouxe o futebol americano, a NBA. Meu, isso revolucionou o esporte na TV, porque não tinha TV a cabo, não tinha nada. O basquete virou bem moda no Brasil uma época. Sim. A ponto de eu ir na Lagoa jogar basquete. Quem pode imaginar um cenário desse? Olha aí, cara. Foi na época do Space Jam? Foi antes. Space Jam, a gente pode dizer que foi o ápice? Pô, eu joguei basquete com o JP é o maior monsanta, cara. É? Sério? Olha aí. O cara não é Raul, meu irmão. Já fui bom nisso, cara. Eu tô falando, eu fui testemunha, fui jogar com o cara, falar, JP, até onde? Cara, tchuf, tchuf, só de chuar, tchuf. Por que você acha que ele foi nos Estados Unidos? Foi tentar carreira, né? Olha aí. Fui, fiz teste aqui no Orlando Magic. A moda da NBA no Brasil, ela tá ligada à dinastia do Chicago Bulls, né? Ela começou junto com o Chicago Bulls em 91. Isso, na verdade, sim. O basquete já era bastante difundido nos Estados Unidos, mas não era o esporte massivo, assim. Daí acho que foi quando o Magic Johnson e o Larry Bird começaram aqueles duelos. Aí sim o esporte começou a tomar mídia, TV e tal. E quando o Michael Jordan começou a explodir, aí sim o negócio ficou mundial. Aí o mundo inteiro queria ver o Pelé do basquete, né? Peraí, não era tão grande assim nos Estados Unidos? Como assim? Até na década de 90 é possível, cara. Não, é o seguinte... O basquete é o esporte mais novo, assim, como liga profissional, dos esportes que eles chamam de major por aqui, né? Que é o futebol americano, o beisebol, o basquete e o hockey. O basquete é o mais novo dele. Ele teve um pico qualquer lá na década de 50, 60, depois uma queda vertiginosa de popularidade, década de 70, quando o público passou a perceber o basquete como um esporte de rebelde, mas de marginal. finais, de... Porque uma galera... Acho que em todos os esportes teve uma entrada grande de gente de uma classe menos favorecida, né, nessa época. O basquete mais do que os outros, porque é um jogo que, como aí no Brasil você bota dois chinelos e faz um gol, aqui o nego bota um pneu e virou uma cesta de basquete, né? É muito fácil de você jogar basquete. É barato. Em qualquer ruela, qualquer parada, tu pode jogar basquete, né? É, uma coisa então... que aconteceu também na década de 60, 70, é que teve a dinastia do Boston, e só eles ganhavam, né? Eles ganharam, mas dois títulos seguidos. O principal foi essa percepção. Teve muito caso de jogador, pô, morrer de overdose, de caras meio marginais na liga, e afastou o público que antes assistia o basquete, entendeu? Precisou passar por uma certa renovação de público. A NBA tava prestes a acabar, cara, porque não tava nem mais passando jogo ao vivo na televisão. Caraca! No final da década de 70. Quem salvou a NBA foi a entrada do Magic Johnson e Larry Bird. Por quê? Porque eles fomentaram uma rivalidade que ultrapassou, assim, as quadras até. Entrou num lance de negros contra brancos, entendeu? Mas num bom sentido, porque o Magic Johnson, diferente dessa outra galera que tava lá, era um cara bem recebido pelo público, porque ele era simpático, ele era extrovertido, né? Falava bem e tinha um jogo muito vistoso e tal. E o Larry Bird era o cara branco que podia jogar com esses caras ainda, entendeu? Então, a procura pela NBA triplicou nos 5 anos seguintes que eles entraram na liga. Então, e também, deixa eu te perguntar, porque o Magic Johnson jogava no Los Angeles Lakers, uhum, né? e o Larry Bird no Boston Celtics. Que eram dois times fortes, isso ajudou, de mercados grandes, né? Uhum. Isso foi uma sorte também, eles caírem nesse time. E o Larry Bird no Boston Celtics, ou seja, é um de cada lado dos Estados Unidos. Tinha também essa rivalidade? Foi uma sorte até geográfica disso acontecer. Uhum. Porque eles puderam envolver o país inteiro na rivalidade. Não ficou uma coisa local, né? Uma coisa que ajudou bastante também, do que vocês estavam falando, é que a NBA é dividida em regiões, né? Então você não tem jogos entre Los Angeles e o Celtics toda hora. Então, uhum, é duas vezes por ano e talvez nas finais. Então, isso também ajudou a não ter muitos jogos entre o Larry Bird e o Magic Johnson. Eram eventos e nas finais, né? Até porque eles se encontraram bastante. Se você pegar quando eles entraram na liga, nos 9 anos seguintes, ou o Lakers ou o Boston, eles foram campeões 8 vezes, 8 dos 9 anos, né? Então, eles estavam sempre na disputa do título. E é uma rivalidade bem antiga, porque na final do campeonato universitário, foi Indiana e o time do exatamente. Johnson. Eles entraram como calouros na NBA, eles vinham da final do universitário, que tinha sido maior audiência de basquete, assim, dos últimos 20 anos, porque eles já eram uma estrela do campeonato universitário, entendeu? Os dois. E fizeram a grande final do campeonato e em seguida foram pra NBA. Carregaram o momento, né, pra dentro da NBA e salvou ali. A gente falou um pouco da queda da década de 70. Uma coisa que ajudou muito essa queda é porque o basquete foi evoluindo com o tempo, né, conforme o esporte. E ele se tornou um esporte muito chato. A NBA, tipo, era muito marcação, tinha poucos lances acrobáticos, nada atraía. E ao mesmo tempo, ao lado da NBA, tinha uma outra liga que chamava ABA, que era mais showtime, tinha linha de 3, campeonato de enterrada. Globetrotters. Basicamente isso. E só que a ABA não ia pra frente, porque a NBA conseguia os acordos com as TVs, e a ABA acabou falindo. E aí a NBA trouxe algumas equipes da ABA. Tá muito confuso isso, cara. ABA, NBA. Não, mas por exemplo, o Dr. J, que é o Julius Erving, ele era um cara da ABA, e ele era um showman, tipo, ele era o precursor do Michael Jordan, digamos assim, né? É. Matéria de enterrada, de lances acrobáticos, e quando ele foi pra NBA, também começou a audiência a explodir. Ele também ajudou bastante. Além do Dr. J, tinha o Dominic Wilkins também, né? Que era outro jogador espetacular, assim, dessa época. Depois desses casos, o Dr. J e do Magic Johnson e o Larry Bird, eles tiveram essa sorte também, porque a carreira dos dois, tanto do Bird como do Magic Johnson, foi relativamente curta. Mas eles deram a sorte que no meio do caminho veio uma leva de jogadores bons, como o Dominic Wilkins, que você tá falando aí, o Akin Olajuwon, o Patty Ewing, Charles Barkley, Isaiah Thomas. Esses caras vieram numa mesma época, quase que entrou todo mundo junto. Na verdade, esses caras, eles vieram um pouquinho mais no... A carreira do Magic Johnson e do Larry Bird começou em 79 na NBA. Então, foi quando eles foram pro... E aí, quando eles estavam mais no ápice da carreira deles e também no final da carreira deles, né, que foi final dos anos 80. Entrou essa galera e aí o negócio explodiu. Foi aí... Pois é, e aí junto com isso... conseguiram manter o nível, né? E aí junto com isso veio a história do Dream Team, né, que foi bem nessa época também. O Kareem Abdul-Jabbar, ele era dessa época, dos anos 70? 70. Ele começou nos anos 70. Porque eu lembro que tinha uma grande piada com ele que eu meio que entendia que era no Aperta o Cinto Piloto Sumir, ele era um dos pilotos, ele era o copiloto. É. Lembra disso? Ele era o cara que lutou contra o Bruce Lee no Jogo da Morte. Exato. Então, ele era um cara famosão, cara. Como que o NBA tava por baixo nessa época? Ele era famoso, mas ele não tinha esse poder carismático de fazer o que esses outros caras fizeram, entendeu? Ele é caladão, porque ele é super na dele. Ele é caladão, ele trocou o nome dele para um nome árabe, entendeu? Uh-huh. Tem uma série de coisas aí pelo meio do caminho, que fizeram que ele não fosse uma figura de atração tão forte como desses outros caras. Tecnicamente, ele foi muito... Ele era um jogador espetacular, mas não era aquele jogador bonito de se ver. Tipo, ele vinha, fazia finta, dava o ganchinho e era imarcável. Só que não era um jogo bonito de ver. Esse negócio de mudar o nome pra árabe, o Cassius Clay Muhammad também Ali. Mudou pra Muhammad Ali e continuou ídolo, cara. Eu também penso em mudar, inclusive, pra condizer mais com a minha aparência. Pô, ia ser bom, hein? Caraca, escolhe um nome foda aí, cara. Só cuidado com os drones, né, cara? Como o Kareem Abdul-Jabbar, tiveram vários outros aí. O Boston, na década de 60, teve lá o Bill Russell, né? Que ainda é vivo, um senhor de idade aí, que ganhou. O Will Chamberlain também. É, o Will Chamberlain. Que é o Will Chamberlain que o Jovem Nerd vai lembrar do filme do Conan. Sim. O Conan, o 2, né? Ele é o cara que é o guarda-costas da princesa. Sim. O Will Chamberlain é o cara dono do recorde, né? Dos 100 pontos em um jogo? É, exatamente. Sim, fez 100 pontos na partida. E um recorde talvez mais impressionante, diz ele que ele já morreu, ele morreu tem uns 10 anos, talvez. Diz ele que durante a vida ele comeu mais de 20 mil mulheres. Gente. Que escroto. 20 mil, cara. Tá ele e o cara do Kiss junto, né, disputando. É, esse daí não dá pra saber, mas o recorde dele de 100 pontos, ele fez sem a existência de linhas de 3. Ele fez 50, mais de 50 cestas. Peraí, como assim, sem existência? Não existia? Até um certo ponto, na NBA, não tinha linhas de 3. Todas as cestas valiam 2 pontos. Ah, é? Pois e o lance livre valia 1 ponto. Caraca, mano. Inclusive, foi quando a entrada da NBA que a NBA adotou a linha de 3 pontos, que não existia. Que a NBA tinha linha de 3 pontos. Tinha. E o Kareem Abdul-Jabbar foi o jogador que jogou. Ele teve uma carreira de 20 anos, né? Ele começou em 69, foi até 89. E ele jogou nessas duas épocas. Tanto nessa época aí do Will Chamberlain, do Bill Russell e tal. Quanto nessa época final aí. Ele foi campeão com o Lakers, já com o Magic Johnson. O estilo dele era tão dominante que mesmo com 40 e tantos anos, ele era jogador principal da equipe. Tipo, era ele e o Magic Johnson. Caraca. Ele era. Ele tinha o gancho. Ele criou o gancho impossível, né? Ele arremessava com uma das mãos e defendia o arremesso dele com o resto do corpo. Assim, ele se virava com o lado esquerdo pro jogador que tava marcando ele e arremessava só com a mão direita. É, ele fazia com as duas mãos ainda, né? Por isso que ele é o maior cestinha da história até hoje. É, ele tem aqui o recorde, aqui ele tem 38.387 pontos, é o maior cestinha. Caraca, maluco! O segundo é o Karl Malone com 36 e o terceiro é o Michael Jordan com 32 mil, né? Então, tipo, você vê que o cara tem muitos pontos na frente, né? É, porque 20 anos jogando, né, cara? E ele é o cara que mais vezes foi convocado pro All-Star Game, 19 vezes em 20 anos, e ele é mais vezes ganhou o MVP. Ele ganhou 6 vezes. E, tipo, era engraçado que ele era um jogador que usava óculos. Na minha infância, eu olhava e falava, caramba, eu uso óculos, eu tenho que comprar um óculos igual do Kareem Abdul-Jabbar. Jogava com óculos de mergulho, né, da piscina, pra imitar ele. Que era parecido, né? Era a forma, né, prática de você usar um óculos durante um jogo de contato com o basquete. Você não pode usar um óculos normal que... Sai voando. É. Experiência própria. Vai esmagar na tua cara também, né? Hoje em dia, nego usa lente de contato. É uma boa, né? O cara tem muito nervoso no olho, né, cara? Não, mas nessa época a lente de contato não era que nem hoje em dia, gelatinosa, caralho, né? Na época era... É, e também a lente de contato era preto e branco na época, né? Mas voltando ao Dream Team, na década de 90, que foi o ápice, assim, da fama mundial da NBA. Ó, pro nerd que não gosta de basquete, entender, é como se fizessem um filme com o Superman, o Batman, o Homem de Ferro, o Thor, pegasse todo mundo da Marvel e DC e colocasse num time pra lutar contra os monstros. Já fizeram isso, né? Avengers. Super-Homem com o Batman. Não, eu sei, não, mas assim, é isso. Não te envolverei no Avengers. Tá. Então, eles juntaram uma super equipe com os melhores jogadores. Isso nunca tinha sido feito antes, porque nas Olimpíadas Olimpíadas era proibido você jogar com quem era profissional, com atletas profissionais. Só podia atletas amadores. Inclusive, foi o motivo que o Oscar não foi pra NBA. É. Porque ele foi draftado lá pela sua quinta rodada, ele foi draftado pelo New Jersey Nets. Draftado, essa palavra, esse verbo que você inventou. Ah, o pessoal fala draftado. É, fala. Só pra quem não é dos esportes, que sabe o que é um draft, se explica o que é. A estrutura das ligas aqui são bem específicas. Né? O jogador, ele assina um contrato, não diretamente com o time, ele assina um contrato primeiro com a NBA, entendeu? Ele é um jogador da NBA. E aí a NBA aloca num determinado time. E ela tem um sistema de distribuição desses jogadores. Que antes, a ideia, né, era puxado dos universitários. E no caso da NBA, se expandiu para jogadores estrangeiros também. Que os times escolhem, tem um sistema entre eles de definir de quem vai ser o direito sobre aquele jogador. Que é o draft. Né, que é uma alusão ao recrutamento involuntário para a guerra. É tipo o UFC, que os lutadores são contratados todos lá. Exatamente, pela UFC. Né? Porque a UFC não tem times. Não tem time, mas certamente é diferente daqui, que o cara que é contratado pelo Flamengo, pelo Corinthians, eles são contratados por esses clubes que são independentes. Né? Você está querendo dizer que a Liga, pelo que eu entendi também conversando recentemente sobre isso, a Liga é uma empresa que... os sócios são os times, é isso? Exatamente, é uma associação. Uma associação de times, exatamente. Sim. Os times são franquias. Igual você tem uma lanchonete aqui no Brasil que pode permitir que você seja dono de uma das lojas como um franqueado, na NBA é assim que funciona. Então a NBA é dona do campeonato em si, e ele permite que um empresário seja um franqueado e tenha um time só dele. Então para se criar um novo time na liga, a NBA emite essa franquia, entendeu? Ele permite que essa franquia seja criada. Sim. Então todos os times são franquias da NBA. É um pouco diferente do soccer. A gente conversou no Nerdcast recente com o Flávio Augusto, ele falou que no caso da Major League de Soccer, os times, eles são como se fossem sócios da Major League. É isso mesmo. Mas é diferente, porque o sistema de franquia é diferente de você ser sócio. É porque eles usam o termo franchise, mas é mais uma sociedade mesmo. Ah, tá. É mais uma sociedade. Por exemplo, tem 30 times. Se eles quiserem abrir um 31º, né, vão ter que os donos dos 30 times vão ter que aprovar. É, exato. Que é essa confusão que eu tava fazendo. Exatamente. Porque, pô, o cara é franqueado, ele não tem decisão, né? E eles pagam. Vão ter que pagar uma grana. O dono do novo time vai ter que pagar, sei lá, $200 milhões que vai ser rachuchado entre os outros times. Entendeu? É, que é tipo o título do clube, né? O título pra fazer parte daquela... Eu tenho uma pergunta. Eu que comecei a acompanhar agora, essa line-up de 30 times, ela tá assim, bastante tempo, ou eventualmente surge um não, novo? Não, na verdade tiveram algumas expansões da década de 90 pra cá. No final da década de 80 entrou Orlando e Miami, o Orlando Magic e Miami Heat. No comecinho da década de 90 entrou o Charlotte Hornets e o Minnesota Timberwolves. Aí no meio da década de 90, eles resolveram ir pro Canadá, e aí criaram duas franquias lá, o Toronto Raptors e o Vancouver Grizzlies. Mais à frente, o Vancouver não teve como manter o time lá e se mudou para Memphis, aqui dentro dos Estados Unidos. E depois o Charlotte se enrolou também, o time teve que mudar para New Orleans. E anos mais tarde, a NBA botou um novo time em Charlotte. Que é o Charlotte Bobcats, que é do Michael Jordan. Que o dono é Michael Jordan e que vai voltar a ser Charlotte Hornets na temporada que vem. Ah, é? Graças a Deus, porque senão o Bobcats é muito escroto. Graças a Deus, porque tem um adesivo do Charlotte Hornets na minha janela e que tava desatualizado. Agora vai voltar atualizado. Na década de 90, eu lembro que na década de 90 no Rio foi mó moda de playboyzinho usar boné do Charlotte Hornets. Era o time do Alonso Mourning. Porque eu não sei, entendeu? Porque tu usava Jovem Nerd? Os times legais. Eu almejei um. Olha aí, porque eu queria ter. Porque eu queria ser aceito pelas pessoas, entendeu? Porque o louco era legal também, que era uma abelha. Era uma abelha, exatamente. E as cores eram maneiras. E aí eu queria ser aceito e eu... Tinha um cara em Ipanema que usava a camiseta do Chicago Bulls, era o Sinistro. Era o apelido dele. Ele era um morador de rua sinistro, cara. Sinistro. Ele ia nos shows dos ratos com a gente, era sinistro. Caraca! A Agora, voltar a esse assunto da expansão, isso tem um lado negativo no meio de tudo, né? Porque diluiu muito o talento dos times. Se você pensar que cada time tem um elenco de 13 jogadores, sei lá, 9 jogam, 10 jogam, 10 jogam pra facilitar. Você contou aí que entraram 7 times, são 70 jogadores a mais em quadra. Então você diluiu o talento entre 7 times a mais. Você tem times hoje não tão bons como naquela época, até por causa disso. É, e rolou outros problemas também, né? Esse time do Charlotte Hornets foi bem problemático durante um tempo. O do Grizzlies também, assim, eles não conseguiam, não tinha dinheiro, não conseguia se manter e tal. Tem um time de Seattle também, que era o Seattle Supersonics, que saiu da cidade e foi pra... Oklahoma City. Foi pra Oklahoma, que virou Oklahoma City Thunder. E uma curiosidade aí é que o time, o New Orleans Hornets, ele pertenceu à própria NBA durante um tempo. Ele foi retomado pela NBA e ele pertencia à associação, então ele pertencia a todos os times. E nessa época eles meio que desmontaram o time, venderam todo mundo. Venderam o Chris Paul, um dos maiores armadores da história, era o astro do time e ele foi negociado rapidinho também e tal. O time meio que deu uma desmanchada depois disso. Justamente você falou, por exemplo, o Charlotte Hornets foi pra New Orleans e virou New Orleans Pelicans, né? Agora, depois agora. De alguns anos ele mudou de nome. E aí você tá falando de outro time aí que mudou de cidade, de nome e tal. O que acontece com a torcida local? Tipo, fica é revolta? Fica revoltado. Ele fica revoltado? Como é vai que é? Vai chorar na cama que é o lugar de chorar, né, cara? Não é. Hoje em dia chora no Twitter, ninguém chora mais na cama, cara. É mesmo? É isso assim? É tipo assim, é assim, rápido e rasteiro, gente? Olha mudou. Só, a NBA tentou que a cidade de Seattle e algum grupo local construísse um ginásio novo, que conseguisse financiar e viabilizar o time lá durante mais de 10 anos. 10 a 15 anos que tentaram. Não conseguiram e tiveram que sair, pô. No padrão de finança do time anterior, não dava pra manter lá. Os caras não se mexeram, né? E aí perderam o time. E aí essa galera para de assistir? Como é que é? Tipo, perde o tesão, não vou mais ver essa merda. Né? Tu perde, vai torcer pro cara que te abandonou também. Mas o americano tem uma história clássica, que era o time do Baltimore Colts, que na década de 80, o malandro se mudou pra Indianápolis com o time, e ele saiu numa madrugada, ninguém sabia que o cara ia mudar o time de lá. Ele botou tudo do time em vários caminhões, assim, e se mandou na madrugada, de um belo dia de madrugada. Sem avisar no dia seguinte, né? No dia seguinte, ele falou, o time não é mais aqui, não. Caraca, cara! O cara fugiu. Pô, isso dá um belo fugiu, filme de comédia, hein? O cara fugiu com o time inteiro, maluco. Imagina a cena. Tem que pensar pelo lado bom, né, cara? Ainda bem que isso acontece. Acontece na NBA, na NFL. Imagina o Corinthians indo, sei lá, pra Rondônia. Não ia dar certo. Não, aqui no Brasil a gente teve equipe. O Grêmio Barueri é acho que o principal exemplo, assim. Ele era Grêmio Barueri, depois virou Grêmio Presidente Prudente. Ele se mudou de cidade e depois voltou a ser Grêmio Barueri novamente. E continua sem nenhum torcedor, né? É, continua sem nenhum torcedor. Pô, cara. Dream Team. Dream Team, vamos chegar. Existe um Dream Team? Então, a gente falou sobre o Dream Team, falou sobre Draft, que era um parênteses só por causa do Oscar, né? Que a gente nem terminou a história, não, né? Não terminou a história. Como é que terminou a história do Oscar? Não, o Oscar, então, ele falou que ele fez uns 5 jogos lá pelo New Jersey Nets. Daí ele falou, ó, aqui eu vou ser reserva, porque o estilo de jogo não agrada e tal. E pra ser reserva aqui nos Estados Unidos, eu prefiro continuar jogando no Brasil, ganhando bem menos. No Brasil não, na Europa. Ganhando bem menos, só que podendo servir minha seleção. Que aqui nos Estados Unidos, se eu jogar um jogo, eu já não posso mais servir minha seleção. Mas olha só, eu lembro que eu li uma reportagem com o Oscar falando que o que mais pesou pra ele foi realmente o fato dele poder continuar jogando na seleção. Então. Que é a parada que ele mais gostava, o sonho do cara. Então, assim, às vezes o banco não pesou tanto quanto o fato dele não poder mais jogar. Mas tem que levar em conta que o Brasil tinha uma tradição forte no basquete de seleção olímpica. Nunca teve um desempenho tão bom em Olimpíada, mas em campeonatos mundiais, bicampeã mundial, com várias outras boas participações, né? No masculino ele é bicampeão, 59-63, e também campeão mundial feminino em 94, isso. Com a Paula Hortense. Também a gente falou em Olimpíadas, ele já foi duas vezes, ele foi três vezes medalha de bronze, em 48, 60 e 64. Mas em campeonatos mundiais tem várias outras boas performances, né? De vices e... Sim. O que aconteceu nessa época era um time muito forte. É que os Estados Unidos era um time praticamente invencível, né? Um time universitário dos Estados Unidos, que não existia seleção americana da NBA, mas ele ainda ainda assim era um time muito bom. E o Brasil ganhou dos Estados Unidos o Pan-Americano lá em Indianápolis, em 87. Uhum. E esse jogo foi épico. Foi uma vitória gigantesca. Igual a Ayrton Senna campeão. Foi um negócio grandioso no Brasil. O Oscar virou um herói. Ninguém ganhava dos caras, né? Não, é. E o primeiro tempo foi um vareio. Tipo, os Estados Unidos estavam dando um vareio no Brasil, assim, absurdo. Tipo, 20 pontos no primeiro tempo. Aí, de repente, do nada, o Oscar e o Marcel deu a louca e começou a chutar todas do 3 e caía toda hora. E os Estados Unidos ficou louco e perdeu. Rapidão, o termo chutar, na verdade, não é chutar a bola com o pé. E sim estava portuguesando a palavra shoot, que seria arremessar a bola. Eu tenho certeza que por mais que o público seja nerd, o cara sabe que o basquete não é jogado com o pé, cara. Não tem isso. Essa porra aqui. Não, porque o cara é o seguinte, Johnny Kane maluco. No momento que o Oscar pegou dando de bicuda na bola, cara. O Oscar virou um herói no Brasil por causa do Pan-Americano e ele era um dos principais jogadores da Liga Italiana também. Ele era uma das estrelas lá. E no basquete americano, primeiro que não era muito bem visto esse lance do estrangeiro jogar lá. Isso era raro, não era igual hoje, que tem um monte. E ele ia ser uma coisa chamada de role player. É o jogador que só entra pra fazer uma coisa. No caso dele, fazer bola de três, fazer cesta de três. O Oscar foi um baita de um jogador de basquete, cara. Ele era um puta jogador, mas ele ia pra NBA pra ser isso. A NBA queria contratar ele pra isso. Cara, a gente teve muito pouco acesso de ver o Oscar jogar no auge dele, porque ele justamente estava lá na Itália, ele foi muito novo lá pra Itália, e a gente viu depois ele com beirando os 40 anos aqui jogando pelo Brasil, jogou pelo Flamengo, jogou por alguns times aí, que ele já era um jogador limitado atleticamente. Mas tem entrevista dele falando isso, que isso. Ele, se ele fosse pra NBA, iam colocar ele como um role player, como um cara só pra fazer 63. Na verdade, dele. Pô, mas ele ganharia, porque ele era um baita de um jogador, ele era jogador atlético esse negócio da ponte aérea foi inventada pra ele enterrar a bola, cara. O Carioquinha lançava a bola e ele enterrava a bola. Ele não era só um arremessador de fora no início da carreira dele, entendeu? Ele teria se dado bem na NBA. O que falam é que é o seguinte, que ele era um ótimo atacante, mas o time tinha que jogar pra ele. Então a movimentação de bola, os corta-luzes tinham que ser pra ele chutar. Corta-luz. Corta-luz. Agora você me surpreendeu. O que é um corta-luz? Corta-luz é você fazer uma barreira pro marcador bater em você e não continuar marcando. Que não pode ter contato corpo a corpo, certo? O time da NBA iria adaptar o esquema pra ele jogar, cara. Um talento como ele, os caras não iam desperdiçar, cara. Você teve aqui algum jogador muito parecido com ele, que foi o Drazen Petrovic, da Cross, que era exatamente isso. O time dele adaptou o esquema pro cara jogar, cara. Mas por acaso foi até o mesmo time que tinha draftado os caras. Sim. O problema do Oscar, na verdade, nem era tanto o ataque. O problema mais ele era da defesa, porque pra marcação, ele não era um grande marcador. Então, muitas vezes, os times preferem colocar um bom marcador que consegue fazer boas funções no ataque, deixar algumas pessoas decidirem, do que pegar um bom atacante e que não defenda nada. Então, se você pegar os grandes jogadores desses... Tem vários jogadores. O Dirk Nowitzki, que foi campeão aí, é craque, nunca defendeu ninguém. O Steve Nash nunca marcou ninguém e vai entrar pro Hall of Fame. Tem vários caras, cara, que você consegue compensar com uma rotação defensiva, com algumas coisas. Tudo é o se também, né? O que teria acontecido se ele viesse? Tudo muito na base da especulação também. Mas ele mesmo não botava fé. Ele achava que iam colocar ele no banco e tal, e aí ele resolveu não ir. Mas você tem que ver também ele teve que justificar por que ele não quis ir pro campeonato de mais alto nível, que iria colocá-lo frente a maior nível de competição, né? Que é o objetivo de todo atleta. O que que mede o cara que é bom? É ele jogar contra nego bom também. Mas, ele se colocar numa entrevista e se colocar no nível que ele quer se colocar, ele tem que justificar por que que ele não veio jogar no campeonato de mais alto nível que existe no esporte dele, né? Mas uma coisa interessante, que não foi só os caras que tomaram essa decisão. Por exemplo, o Ávila Sabonis, que era um dos maiores pivôs da Rússia. Ele também não jogou na NBA, não, por causa disso. Ele queria defender. Jogou depois no Portland. Mas antes de liberarem, ele não quis jogar na NBA porque ele queria continuar defendendo a União Soviética. Exatamente. Aí sim. Aí é uma justificativa válida. E uma coisa que é legal de contar é que o Kobe Bryant, que é um dos maiores jogadores da história da NBA e um dos maiores jogadores atuais, ele fala que o ídolo dele é o Oscar. Porque ele morava na Itália quando ele era criança. O pai dele jogava na Itália. O pai dele era técnico do time italiano. No time da Itália. E aí ele era fã, ele via o Oscar jogando ele tem a nacionalidade italiana, o Kobe Bryant. Fala italiano fluente, ele tem uma ligação com a Itália. Inclusive, quando ele foi draftado, ele forçou a barra pra ir jogar no Lakers. Ele disse pro time que tava ameaçando escolher naquela época que se escolhesse, ele não ia. Ele ia pra Itália. Ele não ia jogar na NBA. Ele forçou a barra dele pra ir pro Lakers. Tem um outro jogador gringo que chamou a atenção na NBA, que era aquele... Era chinês? Era um chinês gigante? Yao Ming. Jogava muito, por sinal. Jogava? Eu sempre achei que ele era um mondrongo. Não, ele jogava pra caramba. Ele tinha os fundamentos perfeitos, assim. É arremesso, marcação... Ele não conseguia enterrar, né? Era impossível pra ele. Ele não pulava pra enterrar, ele só esticava o braço e enterrava. Ele socava, ele não enterrava, ele socava a bola. Só que o problema dele era contusão, né? Um cara, sei lá, de 2,26, se não me engano, pra ficar com um nível atlético pra uma competição como a NBA, o cara sofre muito, né? Então ele acabou aposentando cedo por causa de contusão. Ficou zoado. E fez uma na internet virando meme, né? Com aquela carinha dele. Aquela cara rindo, né? Pois é. Ele é o Neil deGrasse Tyson, né? O cara faz mais sucesso com a cara dele do que com a profissão. Bom, e a gente não falou de Dream Team outra vez. A gente falou que, então, eles liberaram os profissionais na Olimpíadas, e aí foi quando o Dream Team apareceu nas Olimpíadas, certo? Sim. É, os Estados Unidos tinham perdido as Olimpíadas de Seul, as Olimpíadas anteriores, eles perderam na semifinal, eu acho. Sim. E isso meio que abalou a confiança deles, falaram, não, agora a gente tem que levar o melhor time possível, que os profissionais estavam liberados. E aí eles montaram esse que foi o Dream Team, porque eles conseguiram pegar uma época muito boa do basquete, era o ápice do basquete até então, e eles conseguiram juntar todos os jogadores incríveis que estavam jogando ali. O Magic Johnson e o Larry Bird já estavam mais pro fim da carreira deles, né? Mas eles foram jogar. O Magic Johnson, inclusive, não tinha jogado a temporada de 91, porque ele já tinha revelado que ele tava com HIV e tal. Eu lembro até que teve uma polêmica na Olimpíada com a questão da HIV dele e tal. É, teve uma polêmica, mas ele foi liberado. Não, no final ele jogou, mas o nego, ih, caralho, o cara tem AIDS pra jogar. É, essa polêmica, inclusive, depois ele quis voltar pra NBA, mas essa polêmica lá nos Estados Unidos foi tão mais forte que ele acabou desistindo por causa disso. Ele falou, já que ninguém quer que eu jogue, eu não jogo mais. Não, ele voltou a jogar na NBA. Ele não jogou, acho que por 4 anos. Aí depois ele voltou a jogar em 95. E aí nesse teve um jogo que ele se machucou e começou a sangrar. E aí foi um pânico na quadra. Porra, na quadra deve ter sido um pânico no estádio. É, não, foi um pânico na quadra. Todo mundo começou a correr. Ninguém queria chegar perto. Eu tinha um medo do caralho, né, cara? É, pois é. Eu imagino aquele bonecão, sabe? O cara fantasiado, correndo, desesperado. Eu no lugar dele ia usar isso como estratégia. O Karl Malone, na época ele já... O Karl Malone, ele jogava em Utah na época, ele falou, não quer, se o Magic jogar, eu não jogo porque não vou poder jogar com toda a minha potencialidade, não sei o quê. Caraca, eu lembro dessa parada, dessa declaração do Karl Malone que pegou mal pra caralho na época. Inclusive, depois ele foi pra jogar no Lakers e a torcida não gostava muito dele lá. Jogava ela de latina nele. E aí teve, nesse jogo, ele rolou esse problema e aí ele decidiu que ele não, tava no meio da temporada e aí ele decidiu que ele não ia voltar mais. Primeiro que ele já tava bem mais velho, né? E ele já tava um pouco fora de forma também. E aí acho que não valia a pena. Tem um filme da ESPN, um longa-metragem, um tipo de documentário da ESPN falando sobre essa história toda, e mostra bem a cena, cara, todo mundo correndo assim, e aí vem o médico do Lakers, põe a luva, porque assim, ele teve um cortezinho à toa, entendeu? E aí foi tão constrangedor assim, que ele resolveu que ele não ia mais voltar a jogar. Aliás, se você assistir esse documentário, leve um lenço de papel, porque ver a gordinha chorando do lado dele, é um negócio de explodir o coração, assim, é muito triste. Que gordinha, cara. Ele tá numa escola de crianças, e ele tá falando sobre o vírus da AIDS. É uma escola de crianças, cara. É uma... escola de adultos. Não, uma escola infantil. Uma escola noturna, né, cara? Só adulto. Fala. Escola infantil, e uma dessas crianças tinha um AIDS. E era uma criancinha gordinha, assim. Ah, e ela começou a chorar, falando que... Ah, deve ter uns 5 anos lá, eu não aguento mais, porque as pessoas não vêm brincar comigo, não sei o quê, meu. Aí você começa a chorar desesperadamente, porque é muito triste. Olha só a escalação do Dream Team, cara. Magic Johnson. Essa é a forma que você vai conseguir falar no assunto, viu? Então, Magic Johnson, Michael Jordan, pra começar, Charles Barkley, Larry Bird, Patrick Ewing, o John Stockton, o armador lendário baixinho, que baixinho, o cara tinha 1,85m. Baixinho do lado gigante. Ele tinha 1,85m, cara. Ele era o mais baixo, cara. Ele era o baixinho. É que realmente ele parecia ser muito baixo comparado aos outros. O Karl Malone, cara, só era tipo a liga dos justiça, cara. Era muito sinistro. É, e tinha o Christian Laettner, que foi o universitário draftado em primeiro lugar daquele ano. É, não, depois... na verdade foi Shaquille O'Neal, na verdade, aquele ano. Ah, foi Shaquille O'Neal, não foi ele? Foi Shaquille O'Neal, Alonzo Mourning e Christian Laettner. Mas Shaquille O'Neal não tava no Dream Team. Não tava. É que, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte. Um dos auxiliares técnicos do Chuck Daly, que era o técnico do Dream Team, ele era técnico da Universidade de Duke. Daí, acho que, imagino que seja por isso, eles queriam convocar um jogador universitário e convocaram, ele chamou o Christian Laettner. Só que aí eu falei, pô, é um cara que mais ou menos meia boca, mas, joga bem, mas não era um super jogador. Só que daí eu tava assistindo um documentário de um time que chamava Fab Far, que era um time universitário que revolucionou, todo mundo jogava de bermudão, assim, era meio street. E eles falaram, eles tinham esse mesmo pensamento, ah, a gente vai jogar contra Duke, que é aquele branquelo, gingelo, que não joga nada. E o cara falou, cara, eu entrei, nunca vi alguém jogar tanto na minha vida que nem aquele maldito Christian Laettner que ganhou o jogo sozinho. É, daí desse dia... Ele era desse time que era bicampeão da liga universitária, né? Eles tinham, quando fizeram o Dream Team, eles guardaram uma vaga, como até como uma tradição, que antes era só o time da universidade que ia, né? Eles resolveram guardar uma vaga pro time universitário. E o Christian Laettner era a maior estrela do campeonato universitário, porque Shaquille O'Neal jogava num time que nunca fez nada, entendeu? Nunca foi à frente. O Laettner, o Duke é uma universidade de maior tradição aqui de basquete, e ele era duas vezes campeão, e o Laettner tinha sido eleito, naquele ano, o melhor jogador do campeonato, né? Então... E uma coisa que é legal é que não é o técnico que convoca os jogadores, era a própria USA Basketball, né? Que seria a CBF de lá. Mas tem uma polêmica, assim, né? Dito isso, tem uma polêmica aí na parada, que rola uma história interna entre os jogadores e tal, que um dos motivos que foi o Laettner e não o Shaquille O'Neal, porque o Shaquille O'Neal já era visto como um fenômeno ali, atlético, né, naquele época, porque ele seria um fenômeno atlético e tal. Um dos motivos... Ele era um gigante, né, cara? Ele era um dos motivos... Talvez as pessoas de hoje não saibam disso, mas o Shaquille O'Neal, ele tem 2,16 metros de altura, assim, mesmo pra NBA, ele é muito alto, ele foi um dos mais altos jogadores da liga. Pô, o China lá tinha 2,20 e pouco? É, mas o Shaquille O'Neal, ele tinha essa altura e ele era atlético, sim, né? Sim, sim, sim. O Shaquille jogadores... não era só alto, o Shaquille O'Neal é enorme. É. Não, ele não é só alto, ele é enorme. Ele parece, pô, um armário. Uma brincadeira. E rápido. Ele também foi o cara mais pesado, não é? Da história da NBA. Chegou a passar dos 140 e tantos quilos. Eu vi o Shaquille O'Neal lá no ginásio do Lakers, cara. Eu lembro que eu sentei bem lá em cima no ginásio. E parecia brincadeira. Tu viu o Shaquille O'Neal e tu via a galera assim, mais ou menos como se fosse batendo a cintura dele. Era aquele boneco de escala diferente. É, o boneco bem maior. O boneco de outra coleção. outra escala. No primeiro ano de NBA, o Shaquille O'Neal quebrou duas bases de tabela. Não é quebrar a tabela, o acrílico, é quebrar a base. Caraca. Né? O que rola também é que botar o Christian Laettner era colocar mais um cara branco no time, entendeu? Existe uma polêmica de que por que foi o John Stockton que o Jovem Nerd elogiou tanto e não o Isaiah Thomas, que era mais jogador que ele. Por que foi o Christian Muller e não o Dominic Wilkins, que era mais jogador que ele, entendeu? Eles resolveram fazer um mixinho de caras brancos no time, entendeu? Do Chris Mullin deu sorte, porque o Dominic Wilkins rompeu o ligamento naquela... Ele não era convocado. Pois é. Não tinha sido convocado, mas deu a sorte que não teve tanta polêmica. Não teve polêmica, que exato. Que ele rompeu os ligamentos. Mas o Isaiah Thomas, ele não se dava bem com o Michael Jordan. Mas o Michael Jordan já falou isso, que quando chamaram ele pro Dream Team, já tinham passaram a lista inteira de quem seria convidado. Com o Isaiah Thomas nunca tava na lista, entendeu? Sim. E mesmo assim, com o Chris Mullin tinha mais uns 5 ou 6 melhores do que ele, cara. O Isaiah Thomas e o Joe Dumars, que eram os dois jogadores daquele time do Pistons dessa época, eles eram muito encrequeiros, né, também. Eles arranjavam briga com todo mundo. Eles e o Dennis Rodman. Bill Laimbeer. E o Bill Laimbeer. Era o time mais encrenqueiro da NBA. Toda hora tinha briga, os caras iam sair na porrada. E o time do Chicago Bulls sempre perdia pro Detroit Pistons na final de conferência. Então, o Pistons foi campeão 88-89 com esse time aí, né? E nenhum deles foi pro... Que era bem nessa época, nenhum deles foi pro Dream Team. Entenda não gostar do tipo, quando o cara dá um toco, dá um chute na cara, tipo, uns negócios bem... Eram bem UFC os jogos entre Chicago e Detroit. É, mas tem essa parada aí de que os caras resolveram fazer um mixinho de caras brancos no time e tal. É, sempre teve história. A Hortência mesmo, ela fala isso. Ela diz que no meio do basquete, ninguém considera o Larry Bird um jogador lendário e tal. Ele só tá lá porque ele é branco. Tinha que ter um branco que fosse colocado à altura dos outros. Pô, caras. Ela tá de sacanagem, cara. Pô, o cara jogava pra... O cara era um monstro, cara, jogando. E ele, o Larry Bird, ele virou hors-concours do campeonato de cestas de três. É. Ele ganhou alguns campeonatos seguidos, não lembro quantos, e aí chegou o tempo que falaram, ó, você não vai competir mais. E acho que o nome do troféu hoje é o troféu Larry Bird, né? Não tem isso? Mas enfim, aí os caras formaram esse baita time de qualquer jeito, né? Que os caras eram tão estrelas que os outros atletas da delegação americana, da delegação de outros países, faziam filas e filas pra tipo, pegar autógrafo com eles, né? Os caras tiveram um esquema de segurança toda a parte dos demais atletas. É, na cerimônia de abertura você via que eles formavam um grupinho em cima deles, assim. É, todo mundo querendo tirar foto. Não, eu lembro que nessa Olimpíada eu só queria ver jogos de basquete, cara. Eu tava pouco funcionando pra tudo, pra ginástica rítmica, olímpica, foda-se. E a parada maneira era assim, não era quem ia ganhar, né? Era quem ia perder de menos, né, cara? De quanto os caras iam ganhar? Não, eu lembro uma coisa bizarra, que eles sempre transmitiam os jogos do Dream Team, e aí teve uma vez que o Silvio Luiz narrou jogo de basquete. E ele não sabia nada de basquete, então ele ficava falando receitas. Quando ele faz o campeonato italiano, ele ficava falando de receitas. Daí o Michael Jordan intervalo, olha só que belo lance. E aí, como é que faz aquele macarrão gostoso? O grande lance do Dream Team é porque até então, quando os melhores jogadores americanos se juntavam, eles jogavam entre si, né? Era o All-Star Game, era o Oeste contra o Leste. E ali você tava vendo o Larry Bird finalmente jogando no mesmo time que o Magic Johnson. O Magic Johnson, o Bird e o Stockton jogando junto com a nova geração, que era o Jordan, o Pippen e outros jogadores que estavam ali. Por isso que foi tão incrível, sabe? Por isso que movimentou. E até hoje dizem que o outro time, na outra Olimpíada, aliás, nem na outra Olimpíada, no Campeonato Mundial de Basquete, que teve em 96, já teve um outro time formado por jogadores da NBA, que na época foi chamado de Dream Team 2, que tinha o Shaquille O'Neal, mas nem de perto teve essa mesma aura, né? Mas o pessoal fala que, é só juntar 5 caras e fazer uma super equipe, Dream Team. Mas tem um documentário que lançaram, acho que quando fez 20 anos, né, do Dream Team, que eles falam que no primeiro treino, o Coach K, que era o assistente, ele chamou os melhores universitários pra jogar contra o Dream Team, pra fazer um amistoso. E que o primeiro tempo foi pau a pau. E daí o Chuck Daly chegou e falou, ó, pessoal, vocês vão jogar individual com seus nomes ou vocês vão jogar como uma equipe de verdade? E aí sim, que daí o Jordan chamou a responsabilidade pra ele, o Magic Johnson e o Larry Bird assumiram como capitães e falou, ó, a gente vai jogar desse jeito, se o Jordan tiver, a gente joga pra ele como se ele estivesse na equipe, o Barkley joga pivô, vamos jogar como se for uma equipe. E aí sim que eles começaram a deslanchar como equipe. É, e tinha algumas questões assim, na época, a linha de três do basquete da FIBA, que é o basquete internacional, ela era mais curta do que a linha de três da NBA, então pra eles era piada fazer a cesta de três da ali. O basquete da FIBA, ele também era bem menos físico, né? Ele permitia muito menos contato do que da NBA. Então, os jogadores eles não eram tão atléticos, né? Eles não eram tão fortes quanto eram os jogadores da NBA. Então, eles não tinham físico. Não tinha, você via os dois times jogando e os times adversários do Dream Team, não tinha comparação ali, cara. Parecia duas categorias, sabe? Igual lutador de boxe, um de cada categoria. Parecia isso, porque eles não tinham aquele físico, não tinha aquela explosão física, não enterrava com aquela facilidade. Então, isso que foi impressionante também, ver a diferença que existia entre o basquete do mundo e o basquete da NBA, que tava anos luz à frente. E tá aí um dos argumentos de quem na época defendia que os profissionais não deveriam jogar a Olimpíada, que era equalizar a competição, entendeu? Você não botar pra jogar o cara que só treina e joga contra o malandro que é carteiro e joga de noite, entendeu? Mas o resultado foi o contrário, né? Porque o basquete da FIBA acabou se aproximando ao longo desses 20 anos aí, o basquete da FIBA acabou se aproximando do basquete da NBA, se tornou mais físico, mais técnico, tanto é que hoje os times jogam de igual para igual. O Brasil quase ganhou da última seleção da NBA aí na preparação para as Olimpíadas. O basquete é uma criação americana, certo? Um esporte americano. Sim. É. Sim. É, então, ok, assim, faz sentido os caras serem outra categoria do que o resto do mundo. Ah, mas o futebol, a Inglaterra é mais merda, né? Eu entendo. O futebol é muito mais difundido no mundo inteiro, né, cara? Todo mundo aprende a jogar da mesma forma. É engraçado que o primeiro jogo foi Estados Unidos e Angola, primeiro jogo das Olimpíadas. Meu, nossa. E a diferença física era gritante, assim. O jogo foi 116-48, mas porque eles tiraram o pé, porque, ah, não vamos massacrar, assim. 116-48. Estavam comendo hambúrguer no jogo. Mas, por exemplo, contra o Brasil, o jogo foi um jogo sério. Foi 127-83, mas o primeiro, até o, sei lá, o final do primeiro tempo, o jogo tava parelho. Aí eles tiraram o pé. Aí tiveram que botar o Pipoca pra marcar o pezinho, a coisa ficou complicada. Depois da história do Dream Team, teve a dinastia do Bulls, que foi a... o Bulls dominando a NBA durante quase toda a década de 90, exceto pelos anos que o Michael Jordan deixou de jogar lá. Ele já tinha sido campeão em 91, né, que foi o ano que antecedeu as Olimpíadas, e depois foi campeão de novo em 93 e 94, não é isso, Johnny Kane? É, ele ganhou contra o Lakers, depois contra o Portland, depois contra o Phoenix. Então, na verdade, não foi a dinastia do Bulls, foi a dinastia do Jordan. Foi a dinastia do Jordan. É, você pode dizer isso também. Eu acho um pouco de vacilo isso, sabe por quê? Porque o cara que tem superpoderes não deveria poder jogar com pessoas normais. Hey, no powers! É, exatamente. Mas o Chicago Bulls só começou a ganhar quando o Scottie Pippen começou a jogar bem, porque quando era só o Jordan que jogava, ele, sei lá, ia até a semifinal, mas tipo, ele nunca conseguia ganhar do Detroit. Aí, quando o Scottie Pippen começou a jogar bem, ele começou a ganhar. Mas teve dois anos ali que o Jordan não jogou e o Pippen jogou sozinho no time e não chegou nem perto do que era, cara. É, o Jordan era 50% do time. O cara voava, meu irmão. O cara sabia, o cara voa, o cara vai voar. Caralho, como? Como? Mas eu achava meio enganação que quando eu era moleque e tentava assistir jogo do Bulls, ele não esticava o braço que nem no Space Jam, entendeu? Pô, lógico que esticava, cara. Mais ou menos. É. O Jordan era 50% do time, mas tinha um timaço ali por trás. Tinha o Pippen, tinha o John Paxson, que ganhou o campeonato de 93 com uma cesta de 3 no final, onde ele foi o homem de gelo de meter aquela cesta. Tinha o Phil Jackson, que era o técnico. E o Phil Jackson é a única pessoa da NBA que tem 11 anéis. Quando você é campeão, você ganha um anel, né? Ele tem mais anéis do que dedos. Cara, tem mais do que mandarim. Onde será que ele bota o 11º anel? Ele mandou largar, né? Tinha outro jogador muito bom, que era o Horace Grant também, que era um ótimo jogador. Tinha o Horace Grant, tinha o Bill Cartwright. Então, será que tá aparecendo... A gente tá falando de Transformers, vocês estão falando dos militares em vez de falar do Optimus. Do Optimus, cara. Tinha os militares que deram 3 tiros, mas o líder Optimus que matou todo mundo no final. O cara voava, meu irmão. O cara voava, ele parava no ar, como pode? O cara nem acreditava como jogador. Ele era Michael Air Jordan, né, cara? Mas não era só isso não, Dave. O que ele jogava sem a bola, se você pega um jogo antigo e vê ele se movimentando sem a bola, traindo a marcação, é por isso, cara, não tinha páreo pra ninguém, você tinha que matar o cara. Você tinha que mandar ele jogar beisebol, era a única maneira. O cara marcava muito, tipo, ele sempre era o titular da equipe de defesa da NBA, porque o cara marcava muito, ele não era só arremesso, passe, rebote, não, o cara marcava muito também. Então ele era um jogador muito completo, cara, ele jogava em qualquer posição. Em vários jogos, você vê que ele começa como segundo armador, né, que é a posição dele clássica, a posição que ele sempre jogou, mas tem jogo que ele pega a bola e ele que vai armando, ele que carrega a bola pro ataque, tem jogo que ele se posiciona como pivô, e ele não era um jogador tão alto, né, ele é alto pra gente, assim, ele tem 1,98m, né? E ele tinha um negócio que é o que diferencia os atletas, na verdade, além da parte física, né? É o lance da vontade de ganhar, cara. Saca? Você só é atleta de alto nível num esquema desse, um nadador que ganha como o Michael Phelps ganhou, ou caras assim, se você tiver um algo a mais, entendeu? Não é só a parte técnica ou atlética, é a vontade de ganhar, cara. E ele passava isso pro resto do time, né? Ele exigia isso do resto do time. Eu vi uma entrevista há pouco tempo com o Steve Kerr, que aí na volta do Jordan, né, fazia parte do time, e também numa dessas situações ganhou um título, ganhou numa bola de três dele, que o técnico pediu, o Phil Jackson pediu tempo e tal, eles foram montar a jogada final e o Jordan falou, não, quem vai arremessar eu quero, e deu uma olhada pra ele assim no estilo, tu acerta essa porra, hein, cara? E aí o Kerr falou que foi cagado pro lance, né? Cagado de errar a parada. Ele disse que, pô, se eu errar daquela merda, o cara ia me chutar do time e eu nunca mais ia receber uma bola na vida, né? Ele fala isso, que foi nervosaço pra jogada, porque o Jordan botou toda a responsabilidade na mão dele e numa assim, tô te dando e é pra tu fazer essa porra, né? O cara passava, tinha esse espírito, né? Que hoje nem tem mais. Por exemplo, eu o David me viu jogando basquete, eu joguei um pouquinho, Não em nível de clube e tal. Era o JP no ar. Era o nome do JP. Mas eu entendo um pouquinho do jogo, né? E hoje em dia me irrita até ver as partidas, porque eu sei que os caras não estão jogando. Tu vê um jogo de temporada regular, cara, aqui na NBA, é sacanagem, cara. Os caras não marcam ninguém, marca ninguém. O cara deixa passar do teu lado, nem se estica, nem se coloca do lado. É cada um salvando o seu próprio corpo, cara. Nessa época, não. O bicho pegava. Os caras entravam em quadra pra ganhar o jogo, né? Então, é bem diferente o nível de competição que caras como o Jordan, o Larry Bird, não sei o que, colocavam em quadra. Os caras davam o melhor deles e exigiam de quem tava em volta a mesma coisa. Talvez por isso um segredo sucesso do time dele. Uma outra curiosidade do Jordan é que foi ele que acabou com os shortinhos na NBA. Se você vê os jogos da carreira dele, você vê que no começo ele jogava com aquele shortinho bem curto, né? Todos os times jogavam assim. E foi ele que chegou pro roupeiro lá do Chicago Bulls e falou, eu quero uma bermuda larga pra eu ter mais movimento, poder movimentar melhor. Pra jogar sem meu saco aparecer, né? É. E aí, pra não parecer uma jogadora de vôlei. E aí... Guga sexista, pode tocar a vinheta. E aí foi ele que começou com esse lance de jogar de bermudão e aos poucos todos os outros jogadores foram fazendo isso. Menos o John Stockton, né? Ele foi o último que continuou jogando de shortinho até o fim. E assim, uma coisa impressionante do Jordan é que ele é tão querido como um jogador tão impressionante que ele não conseguiu se queimar nem quando ele fez cosplay de Hitler, né, cara? Como assim? Mas porque ele usou o bigodinho do Hitler. Não, o bigodinho não, ele fez o bigode de Hitler, cara. Na cara, ele falou, você quer saber? Eu vou fazer o bigode do Hitler, foda-se. Exato. Eu vou ver até onde isso vai. Não, tudo bem, o bigode do Hitler, ele era moda na época, o Chaplin usou e tal. Ele era moda até o momento que o Hitler resolveu usar o bigode. Exatamente. E criar o holocausto, cara, porra. Exato. O cara cagou o bigode forever, cara. Não dá pra usar. Mas ele quis dizer, basicamente, que ele matava em quadra tanto quanto o Hitler. É verdade. O cara já era foda. Ele queria só passar essa ideia de, mano, sai da minha frente, senão você tá fudendo. Não, é isso. Ele queria ser menos gostado. E ele parou em 94 pra jogar beisebol, que foi uma maluquice da cabeça dele. O cara tava no auge, tinha acabado. E ele falou, não, agora eu vou jogar beisebol. Essa porra deve ter sido aposta. Ele deve ter perdido alguma aposta. Não. Você quase acertou no alvo, cara. Sim. Rola uma lenda urbana de que essa saída dele foi negociada entre a NBA e alguns órgãos federais aí e tal, porque nego pegou, ele tava apostando em Las Vegas, em cima dos jogos dele. Entendeu? Que é a parada que mais apavora as ligas profissionais americanas é envolvimento com questão de gambling, né? Que ele aposta. E aparentemente o Jordan tava envolvido num esquema de aposta. Ah, mas ele apostar pra ele ganhar tudo bem, né? Não ele pode. Ganhava. Não pode. Por contrato, o jogador da NBA, da NFL, não pode ter o nome deles vinculado a Las Vegas em hipótese nenhuma, entendeu? É, um dos motivos que eles falam, que o próprio Jordan fala, é que o pai dele tinha acabado de ser assassinado. Aí eles não sabem se foi por causa de jogo e tal. Foi o agiota que deu cabo no pai dele. E aí ele falou que como o sonho do pai dele era jogar ver ele jogando beisebol... Vou fazer isso agora, que é impossível, né? É. Vou jogar beisebol agora, já que meu pai não poder ver de jeito nenhum. Essa é uma história bonita, né? Mas se você pegar como sentido o cara abandonar a carreira dele no auge com o espírito competitivo que ele tinha, não faz o menor, né? Não, o cara se achava tão foda que ele achou que ele podia ser multiclasse, tá ligado? E aí, falou, não, eu vou dominar dois esportes. Mas eu também conhecia mais ou menos a história, eu achava que era totalmente por causa do pai dele, eu não fazia ideia dessa parte do game. É, mas é uma parada que ninguém fala, mas eu até acredito, eu não sou muito acreditar em teoria de conspiração, não, cara, mas esse encerramento da carreira dele foi tão absurdo, que uma coisa é o cara parar, já tá mais pro fim da carreira, não vou parar bem e tal. Outra coisa, o cara para no auge dele, né? Mas acontece. Seinfeld, essas coisas. Os caras param no auge pra não dar merda, sei lá. E ele nem parou tanto no auge que ele ainda ganhou mais 3 campeonatos depois. É, não, ele parou no auge nessa época. O Seinfeld faz coisas ainda, né, cara? Um atleta, quando para, não volta. E se você vê o que aconteceu com ele depois, que ele retorna pro Chicago Bulls, né? Ainda ganha os títulos, ganha mais 3 títulos com o Chicago Bulls. Depois ele encerra a carreira de novo, não aguenta, volta a jogar pelo time Washington. De Washington. E até hoje, cara, tu vê que ele é um cara que não é bem resolvido. Ele é dono de um time, mas não é bem resolvido. Ele não sente o mesmo prazer do que ele sentia enquanto tava naquela adrenalina da competição. Tanto é que, recentemente, o cara fez uma entrevista com ele e ele, tipo assim, brincando se ele poderia jogar hoje. E ele acabou levando um pouco a sério as declarações e tentou explicar como ele defenderia o LeBron James, dizendo que ele pararia fácil o LeBron James, porque o LeBron James só sabe cortar pra direita, ele fecharia o lado direito, não deixaria ele ir pra lá e tal. E, por curiosidade, o LeBron James até ficou meio puto com essa história e recentemente jogou contra o time dele, contra o Charlotte, e o LeBron fez mais de 60 pontos na partida só cortando pro lado esquerdo. Ele só cortava pro lado esquerdo e fazia 6. Cortava pro lado esquerdo e fazia 6. A gente tem que agradecer a volta do Michael Jordan ao Pernalonga, que foi depois que ele participou de Space Jam, se você assistiu o filme, que ele volta pra NBA. É, mas acho que venceu o acordo dele lá com os caras. Gente. É, mas ele parecia um cara meio perturbado nisso, assim. Ele não parecia um cara... Quando ele foi pro beisebol, ele não foi, assim, tipo, super confiante e tal. Ele parecia sempre meio triste, assim. Depois que ele voltou também. E tem uma outra lenda aí, que quando ele voltou com outra camisa, né? Com a camisa 45. Que era a camisa do irmão dele. Quando ele resolveu usar o número 23, é porque o 23 era mais ou menos a metade do número do irmão dele, que era 45. E aí ele resolveu voltar com a camisa 45 e ele não voltou em forma, assim. Ele não voltou jogando bem. E aí todo mundo falava assim, tipo, o número 45 acabou com o Michael Jordan, ele nunca mais vai ser o mesmo, tal, o beisebol acabou com ele. E aí teve um jogo que ele voltou usando a camisa 23 e ele arrebentou, assim, ele jogou bem pra caramba. E aí isso passou a ser mais uma lenda, né? O número influenciava a maneira como o cara jogava. Sabe o que a gente não falou? Campeonato de enterrada, que é uma das coisas mais legais da NBA. Já foi legal, né? Porque hoje em dia ninguém nem quer participar da parada, só participa a galera de sexto escalão dos negócios. É, virou uma galhofa, né? Mas foi muito legal durante o tempo. Durante anos o Jordan ficou muito famoso, o campeonato ficou famoso pelos confrontos do Jordan contra o Dominique Wilkins e outros caras assim que tentavam a cada ano se superar em acrobacias e criatividade no negócio. Foi nesse campeonato que o Jordan deu aquele salto do garrafão lá, que eles atiram o lance livre. Virou o logo dele, inclusive, né? A marca Air Jordan é aquele lance aquela pulada, né? Aquele não é um salto, não é um salto. Quando você voa, não é um salto. O cara... É pulou. Decolagem. O cara decolou na marca do lance livre, maluco. É. Pra enterrar, cara. Como? Cara, voa. O cara voa, é escroto. O cara tem superpoderes. Exato. Ou revela e usa pra proveito próprio. We make it cool to be suck. Atualmente, como está? Depois que o Jordan se aposentou, a NBA ela entrou numa fase em que o jogo foi ficando cada vez mais difícil e, por isso mesmo, cada vez menos espetacular, sabe? Não era tão legal de assistir, ele foi ficando muito técnico. E aí isso foi uma fase ali do final dos anos 90, começando os 2000, e a própria NBA começou a fazer um monte de alterações nas regras pra deixar o jogo um pouco mais solto. Então ela passou a permitir menos contato no garrafão, menos tempo embaixo do garrafão, passou a ter uma zona livre de faltas, que é uma linha, tipo uma meia-lua, assim, que tem embaixo da cesta. Tudo isso pra tornar o jogo um pouco mais aberto e um pouco mais voltado pro ataque. Aí, nesse começo, os times que tinham as melhores defesas, etc., nesse começo da década de 2000, foram os campeões. E a época era meio vista, assim, como uma fase sem muitas estrelas, assim, na NBA. Óbvio que teve um monte de jogador bom, não é que era ruim, hipótese nenhuma, era bom pra caramba. Mas isso levou a uma outra época, que começou ali no meio da década, que é considerada por muitos a melhor época da NBA, que é a época que a gente tá atualmente. Foi quando começou a ter os draftados em 2006, se eu não me engano. Foi o LeBron James. Ah, desculpa, isso? Cara. Mas não é a melhor época mesmo, velho. Por quê, cara? Mesmo, cara. Eu tô te falando, eu não consigo mais ver o jogo da NBA, cara. Eu só consigo ver nos playoffs, quando vai chegando na fase mais decisiva dos playoffs. Porque eu tô te falando, o nego não joga, cara. Criou-se uma cultura da frescura na NBA que os caras fingem que estão jogando, cara. É porque se poupando? Se poupando claramente, cara. A gente tá numa fase e quem manda é a grana, os empresários. vários, é a Nike. A Nike que manda na NBA. E aí a gente tá vendo o jogador controlar o desgaste físico, não dá o que pode, pra quê? Pra preservar a carreira, preservar o tempo, a longevidade dele, um monte de coisa, cara. A disputa em campo tá bem diferente. Mas os caras não vivem de estatística lá, porra, cara. Mas que... a estatística ofensiva se manteve, né, cara? Porque, pô, onde o nego tirou o pé foi na defesa, entendeu? Se você pegar que numa partida de playoff normal, não pega a primeira rodada de playoff, não, que ele é muito assim, mas quando vai afunilando mesmo, você tem uma, somando os pontos dos dois times, você tem uma média de 15 a 20 pontos menor do que na temporada regular, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa diferente aí. Por que tem times que se dão tão bem na temporada regular e chegam no playoff e não conseguem jogar? Porque são montados pra fazer o show ali na temporada regular, jogam num ritmo mais forte, de ataque, de contra-ataque. Por quê? Porque não tem defesa, o cara pode fazer isso. Chega no playoff, quando começa a defender, não dá mais pro cara fazer, não tem mais os 3 metros de espaço pro cara passar, entendeu? Então muda o jogo. Você pega uma partida do começo do ano e uma partida de playoff, você tá vendo duas partidas diferentes, entendeu? Então isso me incomoda muito quando tô vendo. Guga, você tem 2 minutos. Por quê? A defender, tu falou que era a melhor fase. Eu não falei que era a melhor fase, eu falei que tem muita gente que considera que é a melhor fase, mas eu acho muito boa também, eu não concordo. Caraca, não. Que vai se candidatar? Não, cara, mas eu não concordo com isso, não. Eu acho que a fase atual do basquete é tão boa quanto foi essa fase do começo dos anos 90 aí, do Jordan. Mas por quê? Do Parker, por quê? Tá? Porque, cara, os jogadores são muito bons, porque tem uma safra de jogadores que são incríveis, sabe? Quem são os jogadores? São jogadores que foram draftados a partir de 2003. O LeBron James joga no Miami Heat, Carmelo Anthony joga no... New York. Agora? New York Knicks. New Knicks, né? É, o Chris Bosh e o Wade também jogam no Miami Heat. Kobe Bryant, do Los Angeles Lakers. Dirk Nowitzki. O Nowitzki, que tá no... Mas esses dois estão no fim de carreira. É, estão no fim. Né? Ele era no o Oklahoma City Thunder tem um timaço, né? Você pega o... Como é que chama? O ano que o Nowitzki jogou, que ele foi campeão, cara, foi incrível. Aquele campeonato do Dallas, foi incrível de se ver o Dallas contra o Miami Heat. Eu não tô negando que os caras são bons. Eles só não jogam, entendeu? Tem uma diferença aí na parada. Eu que comecei a acompanhar recentemente, não tenho referência dos antigos. Pra mim, assim, eu não consigo compreender esse lance de não estarem jogando. Obviamente, o negócio devia ser mais pegado no passado, mas eu que tô acompanhando agora pela primeira vez, tô empolgadaço. Eu acho assim, o ano do NBA é esse, que aliás é o único que eu tô assistindo. Acho que é meio que nem Campeonato Paulista, tipo, o pessoal joga maneirando, chega na final só que eles jogam com sangue nos olhos, né? Porque sabe que se perder tá fora. Então acho que talvez seja meio que inconsciente, não seja um negócio... O cara tem que jogar 83 partidas, se não me engano, na temporada regular. Quantas partidas na temporada regular? 82 partidas, é muito jogo. São 82 só na temporada regular. Mas é quanto tempo de regular? 6 meses? O cara joga em média 3 partidas por semana, vamos dizer. É de outubro, final de outubro até agora, até final de abril. Ah, mas não é o mesmo time que joga 3 por semana, eles revezam. É o mesmo time, cara. Eles jogam 3 vezes contra os times da outra conferência e 5 vezes contra os times da própria conferência ao longo da temporada regular. O cara joga mesmo, o cara não trabalha não, né, cara? E aí, o que que define... Salário ali tá valendo. O que que define os playoffs? É a pontuação da regular? Tem uma fórmula aí, porque assim, cada conferência é dividida em 3 divisões. E aí tem uma fórmula que beneficia, assim, tipo, o cara que é o primeiro lugar da divisão dele, ele sempre vai pros playoffs, tem umas coisas assim. Mas em geral, pra facilitar aqui, são os 8 melhores times de cada conferência. Eles fazem um mata-mata, né, um chaveamento que leva o campeão de cada conferência, aí o campeão das duas conferências se enfrenta na final. É mais ou menos ganhar um Super Bowl, que tem os playoffs da NFL, né? Na época do Luciano do Vale, ele falava Conferência do Atlântico e Conferência do Pacífico. É. Mas não é? É. É, pior que é. Então por que que na época do Luciano do Vale, não entendi a referência. Não, porque na verdade o termo americano é East West, né? Você pode chamar também Pacífico. Tem gente que usa esse termo também. Eu sei que os playoffs, os caras fazem 300 jogos também, né? Fazem um monte de jogo entre si, melhor de 7. Cara, como é que funciona? É melhor de 7. Todos os jogos são melhor 4, de 7. Classifica. Mas não enjoa melhor de 7? Não enjoa, cara. 7 com o mesmo time? É a melhor time. Parte. É não enjoa porque os times jogam sérios. É, mas tem muita gente aqui nos Estados Unidos que defende que deveria ser menor a série também. Tem muita gente que defende que deveria ser 5. É, até um tempo atrás, a primeira fase era em melhor de 5. É. A primeira rodada era melhor de 5 e depois melhor de 7 até o final. E aí depois passou a ser estrutura melhor de 7. Tem muita gente que defende que o ideal seria uma melhor de 5 e de repente é final só em 7. Ah, então é melhor de 7, então vai variando o estádio da casa de cada um. É isso? Exato. Mas um vai ficar com a mais, né? Exatamente. Quem teve a melhor campanha, teoricamente, tem o mando de campo, vamos dizer assim. A diferença pra NFL é que é um só na NFL. Você ganhou, perdeu, perdeu, né? Pô, se a NFL tiver um playoff, todo mundo morre no final. É, então não sobra um, né? É, mas o playoff na NBA é muito bacana porque os jogos são muito rápidos, né? Tipo, é um atrás do outro, dia sim, dia não. E aquilo ali começa a virar uma batalha, sabe? Porque tem um jogo que, no primeiro jogo, sei lá, vai lá um time domina o primeiro jogo. Aí no outro jogo, o outro time já estudou e já criou armas pra tentar conter o adversário. E aí é muito comum que esses jogos sejam 7 jogos mesmo. Vai ganhar um, ganha outro, vai até o sétimo jogo. É, o cansaço influencia muito. Então, tipo, o cara joga muito numa partida, na outra ele sempre dá uma segurada ou ele não joga direito. Pois é, o que eu tava pensando, porque o cara, porra, é um ritmo muito frenético, né, cara? Entendeu? Haja banheiro de gelo, maluco. Aí que tá, o Michael Jordan era pé no acelerador o tempo inteiro, né, cara? Essa é uma das diferenças. Né? É, e tem um problema também. Se o cara machuca, meu cara fica fora, sei lá, uns 2, 3 partidas no playoff. Uhum. Vira um duelo que os caras... Você, por exemplo, de 99 até 2005, só 2 times foram campeões da NBA. O San Antonio Spurs e o Los Angeles Lakers. Um ano era um, no outro ano era outro. Então esses eram 2 dos melhores times da liga. E sempre que eles jogavam juntos, quem marca o Kobe Bryant é o Bruce Bowen. O Kobe Bryant era um dos melhores jogadores, era o melhor jogador da NBA. E o Bruce Bowen, na verdade, era um reserva feito ali só pra dar porrada no Kobe Bryant. A especialidade dele era marcação, marcar o Kobe Bryant. E isso virou um duelo, sabe? É um épico, Bruce Bowen contra Kobe Bryant. Uhum. E muitas vezes o Bruce Bowen conseguiu segurar o Kobe em várias situações. Não, chega nos playoffs, assim, na fase final da parada, vira um jogo de verdade. Vira, é muito bom de se ver mesmo. E aí fica bacana de ver. Teve um duelo de 2007, eu torço pro Phoenix Suns. É, pô, também. Por causa do Barkley, né? Por causa do Barkley em 93, foi incrível, tá? Foi quando eu comecei a assistir. Eu, na verdade, já torcia antes do Barkley, até. É, na época do Tom Chambers. Tom Chambers, Kevin Johnson, Dan Meyer. Eu viro e mexo no Nerdcast, eu trago minha idade, né, cara? Ô, Cauê, qual é o teu time agora, né? Você é um novo fã. Eu simpatizo com vários aí, cara. Eu atualmente tenho acompanhado mais os jogos do Clippers, porque eu acho o ataque deles incrível com o Blake Griffin e o DeAndre Jordan. Lob City, né, como eles chamam. Com o Chris Paul, né, que já foi citado aí, que foi o time da NBA e depois ele foi pro Clippers e tal. É o que eu tenho mais acompanhado. Mas também gosto de assistir os jogos do Heat, gosto dos jogos do Raptors. Eu não tenho nenhum time que eu torço de verdade ainda, não. Quem sabe no futuro. Pra assistir os jogos hoje em dia, os jogos dos Los Angeles Clippers são fantásticos. Porque o armador é showman e o Blake Griffin é showman, então é muito legal de se ver os jogos do Clippers. E tu passou a assistir basquete por quê? Tu já gostava de jogar e foi na vibe de assistir? Qual... Cara, não sei, eu acho que foi meio carência depois de ter desistido do futebol completamente. Desilusão mesmo com arbitragem, jogador caicai e tudo mais, eu desisti do futebol e aí depois do nada, na verdade o ponto chave mesmo foi quando eu comprei o PlayStation 4 e na falta de jogos. Verdade mesmo, fui jogar NBA 2K14. Lembrei o tanto que o jogo é legal, né? O jogo de basquete, e foi bem na hora que tava faltando um esporte, entendeu? Isso aconteceu comigo também, porque quando eu comecei, eu jogava basquete e tal, mas não acompanhava, mas não era tão ligado. Aí quando eu comecei a jogar Lakers vs Celtics, acho que em 91, 92, meu, no Mega Drive, meu, é o melhor jogo de basquete, assim, comecei a acompanhar. Sim, de todos os tempos. Eu jogava no Nintendo Double Dribble. Opa, Double Dribble. Aí! Se você achou que tinha entregado a idade antes, cara. Agora eu fui puro. É, Lakers vs Celtics, cara. Era da onde? Mega Drive isso? Mega Drive, mas tinha do PC também. Do PC tinha o carinha do Jabbar, que era o... Você percebia que era ele, que era um boneco, um quadrado preto com uma linha branca na cara. Ah. Mas o Lakers vs Celtics é que... Essa época que eu brilhei jogando com o John Stockton, meu armador. Preferido. Essa época que eu brilhei... Brilhei no videogame, rapaz. Porque na vida real é muito difícil. Eu gostava muito do Phoenix Suns porque tinha o Tom Chambers que ele não errava arremesso. Daí eu gostava de jogar com o Phoenix Suns por causa disso. Eu joguei muito NBA Jam em vez de fazer TCC na faculdade e tal. Era um jogo muito bacana de dar mortal, explodir o aro. Eu gostava bastante. Pô, então o NBA novo tá maneiro. Demais, cara, demais. Excelente. Principalmente na nova geração. No PS4 e Xbox One tá sensacional. Pô, excelente. É o melhor jogo de esporte que tem. Depois de Lakers vs Celtics. Da atualidade. verdade. Não de todos os tempos. Caraca, eu tô vendo umas imagens aqui que tu acha que é imagem de TV, cara. Quando tu vê ela pequenininha assim, puta sim, merda. Sim, o gráfico realmente é espantoso, assim. O do PlayStation 3 já era surpreendente. Na nova geração, ficou um arraso. Não, mas o gameplay é bem incrível também. Tem um modo que você pode jogar com um jogador só. Você joga sem a bola. Você pode ficar se movimentando na quadra sem a bola. Ah, tá. Tipo, você não troca aquele selecionador lázinho de jogador. Eu quero jogar só com Kobe Bryant, por exemplo. Você se posiciona pra jogada, sabe? Você joga sem a bola, porque muito do basquete é isso. É a maneira com que você cumpre a jogada determinada, sabe? Uhum. Então, ao invés de você sempre carregar a bola e passar... No que você passa a bola, você passa a controlar o outro cara, você controla um jogador só, e aí você cuida da marcação, cuida do box out, do garrafão. Você pontua com rebotes, com assistências. Esse modo carreira é muito bom. Você tem a parte toda até de conversa com técnico, vestiário, enfim, o negócio é... Tu conversa com o técnico? Sim, cara. Tem, você escolhe o que tem... vai falar? Você vai tomar do cu! Mais ou menos. Você dá umas opções ali, se você quer ser um cara um pouco mais agressivo e tal. É engraçado. Depois do jogo você pega o carro, pega umas putas, vai pra Las Vegas. E aí, quem é que tá despontando esse ano? Ó, eu sempre torço pro Boston, mas esse ano o Boston tá um Boston, então não dá pra torcer muito bem pra eles. É a primeira vez na história que tá rolando um playoff que não tem nem o Lakers, nem o Boston, nem o New York. Sempre tem pelo menos um dos três, né? Esse ano é a primeira vez na história que nenhum dos três se classificou ao mesmo tempo. E eu gosto muito do San Antonio Spurs, porque embora seja um time velho, mas é um time que tem... Eu sempre preferi o basquete muito mais habilidade do que explosão no física. Uhum. E eu acho que o San Antonio Spurs tem o Tim Duncan. Ele joga cara... meio old style, né? É, eles são, tem um fundamento perfeito. O argentino que esqueceu o nome, meu Deus. Ginobili. O Manu Ginobili, que ele também tem fundamentos perfeitos. O Tony Parker, que já é mais showman. Então eu sempre torço pro San Antonio, mas é um time também velho, então acho que não aguenta muito, né? As finais passadas deu pra ver que não, eles pera, tentaram. Pera, mas o time é velho, mas os caras não tão velhos, estão? Não, tão velhos mesmo. Só tem cara velho no San Antonio Spurs. Os caras tão velhos. É mesmo? Existe muita piada sobre isso, assim. Teve até um jogo no ano passado que o Tim Duncan não jogou. E sempre que aparece, assim, na informação oficial do time, que algum jogador não vai pro jogo, não vai nem pro banco, aparece a explicação, né? Geralmente, assim, machucado, ou então fora do campeonato, ou fora por 10 jogos, aparece uma coisa assim. Aí teve um jogo que o Tim Duncan não jogou, só apareceu, assim, old. Foi a explicação do velho. Isso foi uma polêmica danada, que foi um jogo, tipo, em horário nobre, que o técnico senador preferiu poupar os jogadores, né? Do nada, assim, sem avisar a NBA. Ele, no dia, resolveu poupar os jogadores. Era um jogo contra o Miami, que é o atual campeão, né? Ele resolveu poupar os jogadores da NBA e ficou muito puta com isso, com o San Antonio. Deu uma multa lá pra ele. E entra naquilo que a gente falou, né? Dos caras estão dosando energia muito mais do que na época passada. Isso não aconteceu. O Michael Jordan não ficava fora de partida nenhuma, cara. Esses caras não ficavam fora. Se você falar pro Michael Jordan que ele ia sentar pra descansar, pô, ele ia na tua cara, entendeu? Mas são outros tempos e isso tem acontecido direto. Os minutos de cada um em quadro estão muito mais controlados durante a temporada regular e tal. Existe uma preocupação maior com poupar os jogadores para os playoffs do que se tinha no passado. Talvez é parte aí do que leva essa diferença toda de jogo. Né? E de apelo também, porque como audiência na televisão, a temporada regular de basquete aqui dentro dos Estados Unidos, né, só começa a ficar visível depois que acaba o futebol americano, né? Aí que o pessoal vai ver quem é que tá melhor, quem é que não tá, e o campeonato já tá rolando uns 2-3 meses. Não, mas o basquete até acabar o futebol americano... O basquete não é, nos Estados Unidos não é nem o segundo esporte, né, preferido. O futebol americano universitário, aí depois aí tem só um o basquete. Gap, aí tá vago o terceiro, aí vem o basquete. Mas é por aí mesmo, cara. O interesse da galera só pega depois que acaba o campeonato do futebol americano. Ué, antes do beisebol? Só o Fujioka gosta de beisebol, cara. Ninguém mais gosta. Beisebol. Não, beisebol também... Beisebol tem um... Eu não sei dizer o número certinho aqui, quem é que tem mais audiência, o beisebol ou o basquete. Mas o beisebol tem um problema, que é um esporte que o público tá envelhecido, né? Eles fizeram uma pesquisa no último World Series, que é a série de playoffs que define o campeão, e parece que a média de quem tava assistindo o jogo era 53 anos. A média? Assim. Caraca, a média! A média! A média é 53! É tipo a torcida do Santos, assim. Você você perguntou aí quem são os times que mais podem ganhar e tal. E a verdade é que tem dois grandes times que se destacam, que são o Miami Heat, que é o time do LeBron James, do Dwayne Wade e do Chris Bosh. E o Oklahoma City Thunder, que é o time do Kevin Durant, que é um dos melhores jogadores da atualidade. Da história. Da história. Também. E do Russell Westbrook também. Eles formam uma excelente dupla. Eles fizeram a final do ano retrasado. E, sei lá, existe uma boa possibilidade deles fazerem a final esse ano também. É, ano passado ele calhou do Russell Westbrook machucar. E aí ele não pode jogar e o time caiu bem. Aí esse ano vamos ver se ele tá inteiro, né? Até porque já separam essa dupla. E a Nike bota um em cada lugar com uma maior expressão. E... O Miami vai acontecer isso ano que vem, né? Porque acaba o contrato dos três, do James, do Bosh e do Wade. E aí são a passe livre, eles podem ir pra onde quiser. Então, talvez ano que vem não tem. Aconteceu isso, né? Aconteceu o contrato. O LeBron James foi pra lá por uma questão de definição também de estratégia. Sabe o que eu acho meio foda? O nome do cara tá escrito errado. Que? LeBron? LeBron. Falar com o Manuel Carlos, cara. Chicago Bulls nunca mais, depois do... Não, Chicago tem um time bom. Tem Chicago tem um time bom. Mas ele tá nos playoffs. Tá nos playoffs. O problema principal do jogador dele é que ano passado ele rompeu os ligamentos do joelho, de um dos joelhos. Esse ano ele voltou e rompeu o outro joelho. Aí pelo menos equilibrou, deu equilibrado. É, né? Virou Ronaldinho aí. Mas o Bulls tem atualmente o Joaquim Noah, que foi eleito pra essa temporada o jogador defensivo do ano, né? Que é um excelente jogador também. Que é filho, o David vai lembrar, de um tenista das antigas chamado Yannick Noah, o francês. Não lembro, cara. Não lembro. Eu não sei nem porque você acha que eu lembraria disso. Teve agora aquele caso do Donald Sterling, dono do LA Clippers, que foi banido, né? Que teve aquele... Gravaram o cara... Como é que gravaram? Gravaram o cara fazendo comentários racistas com a ex-namorada? Era isso? A ex-namorada do cara? Como é que gravaram o cara? Quem é que grava o sujeito hoje em a dia? A mulher gravou o cara. É lógico, porra. Você que pegaram o Mel Gibson. A mulher gravou o cara falando... A mulher gravou o cara dando um esporro nela. Exatamente. Tá falando que ele tava incomodado dela tá aparecendo ao lado de pessoas negras. Ele falou assim, ó, abre aspas, por que que você faz isso? Você pode dormir com eles, pode fazer o que você quiser, mas a única coisa que eu peço é que não divulgue isso e não os traga nos meus jogos, cara. Como é que pode mas isso? Mas é a mulher dele? Ex-namorada dele. Ah, ex-namorada. Não, detalhe que ela é negra também, né? Pois é, cara. Ela é uma coisa... Ela é toda misturada, né? Ela é negra com índio, com latinos. Ela parece o Chaves e Chaves do ela é uma parada toda misturada, mas... Ela é cafusa. O cara é dono de um time de NBA, cara. É, mas como é que o cara pode ser assim, cara? Business. É business. Não é nenhum time que é rival do Lakers, né? Tipo, são da mesma cidade, mas não tem rivalidade. Nada justifica. O John Stewart falou que agora que a gente descobriu que pau e carteira não são racistas. Porra, cara. O cara é dono de um time de NBA. Isso não entra na minha cabeça. Claro que entra, Jovem Nerd. Ele é maluco, agora eu vou querer me expulsar do Jovem Nerd porque eu não gosto de nerd. Era só... Olha só, o cara, ele é o dono de time que tá há mais tempo atualmente como dono de time. Uhum. Desde que o dono do Lakers morreu ano passado. Ele é de uma outra geração, mas sempre foi maluco, entendeu? Tem várias histórias do cara aí, de doidice, nesses últimos 30 anos dele lá. E o time dele sempre foi um time de segunda linha, né? E, de repente, o time ficou bom e ele ganhou um pouco mais de notoriedade, então... Pra começar a prestar mais atenção no cara, é isso? Ninguém sei lá, mas ele... E foi sinistro porque a mulher dele, porra, veio a público falar que absurdo, o cara falar isso com a amante, não sei o quê. Ah, era depois, amante dele? É amante do cara, o cara é casado. Mas aí tem várias histórias da mulher dele que também é racista, entendeu? Nossa. É um saco sem fundo, a parada. Não, e tem uma coisa bizarra que a NBA baniu ele da NBA. Isso. E ele que meio que vai ter que vender o time. E o time praticamente dobrou do valor... Não. De duas semanas pra cá. Baniu por algumas razões, né? A gente não pode também vir aqui dizer que a NBA baniu o cara porque a NBA é boazinha, politicamente correta. Não é isso, né? Baniu porque, primeiro, os patrocinadores todos retiraram as suas marcas do estádio do cara e não querem ser vinculados ao time do sujeito. E segundo, porque é uma liga que 95% dos jogadores são negros, né? O nego ameaçou fazer uma greve. Uhum. Aí a NBA ficou com medo que fosse realmente acontecer durante os playoffs, né? Uhum. E esse cara achou que ele nunca mais ia ser demitido na vida, né? Era um milionário. Mas é, como é que você, tipo assim, você bane um time, aquele negócio, né? A liga é uma associação das empresas. Uhum. Então os outros sócios votaram pra banir o cara e aí ele é obrigado a vender a parada, é isso? Ainda tá meio nebuloso como vai ser, porque isso nunca aconteceu, entendeu? Um dono de time assim. Então, isso ainda vai ter rolar muito pano pra manga aí de advogado, de corte, de tudo mais. Porque isso nunca aconteceu. O que aconteceu no primeiro momento foi o commissioner, né? O cara que é o CEO da liga, que teoricamente trabalha pra todos os 30 times, ele chegou e deu uma punição pra esse sujeito maluco, banindo ele de atividade, de assinar pelo time, de representar o time, entendeu? Nesse primeiro momento. E aplicou a multa no cara de 2 milhões e meio de dólares. Uhum. Agora, os donos do time vão ter que votar o cara pra fora. Se eu não me engano, precisa de 2/3 dos votos. Mas ainda, eles não sabem como, depois dos donos aprovarem, como eles vão poder fazer isso de fato, entendeu? Uhum. Uma das maneiras é ameaçar o sujeito de algumas coisas que eles sabem que vai desvalorizar muito o time dele. Aí, vamos dizer que o time dele valha 1 bilhão nesse momento. O que os caras podem fazer é aplicar algumas sanções que eles sabem que vão desvalorizar o time. Tipo, o time dele tem contrato com algumas estrelas da NBA. Então ele ameaça o cara, falou assim, ó, todos os seus jogadores vão ter passe livre no final da temporada. Uhum. Então o cara vai perder o que ele tem de maior poder hoje, que é o direito sobre essas estrelas, de vinculação de imagem dessas estrelas. Entendi. O técnico dele também, que é um técnico de ponta. O cara também teria um contrato aberto, ficaria livre pra negociar com qualquer um. Então isso é uma ameaça que os caras podem fazer, que eles sabem que vai afetar o bolso do sujeito. Então ele pensa, pô, vendo agora por 1 bilhão, ou vendo depois que o processo na justiça se arrastar aí por 100 milhões, entendeu? Tudo isso aí que o JP falou, confirma o fato de que o Clippers tem uma maldição, né? Porque tem? Existe uma piada de que o Clippers tem uma maldição, que todos os jogadores que vão pra lá se machucam e a carreira deles encerra pro resto da vida. Então o Clippers nunca conseguiu montar um bom time. O Clippers sempre foi um time ruim. E esse é a primeira época em muito tempo que o Clippers tem um time competitivo e com chance de ser campeão por causa desses jogadores aí que o JP falou, do Chris Paul, do... E seria muito engraçado se eles fossem campeões agora, né? Ia ser muito engraçado. Quer ver uma parada engraçada? É em Los Angeles o time, né? Lá tem o Lakers, que é o time mais tradicional da liga, mais, né, a marca mais forte e tal. Uhum. Quando tem jogo do Lakers, a câmera vai mostrando assim só as celebridades em volta ali na frente. O Jack Nicholson sentado lá do banco do adversário. Vai mostrando ali em volta, pô, é um 100 em cada jogo, né? Dos caras. Do Clippers, cara, eles mostraram no outro dia, o único que tava sentado ali na beira da parada era o Mel Gibson, cara. Não é possível, cara. Cara, tá isso, cara. Convidado de honra. Alô. Alô, mudou aí? Caralho! É mágica? Mudou. Mudou? Fala aí de novo. Sabe o que que eu fiz, cara? Eu troquei aqui a porta USB da parada. Caralho! Mas é muito louco, não? A tua voz tá bizarra, cara. Ficou mais bizarro? Não, agora tá normal. Agora tá normal, cara. Caraca, hein? USB do capeta aqui, né? Agora deu pra perceber o quanto tava bizarro. É, muito bom. Assim, o Tim Maia tava encarnado naquele USB. Caraca. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.